Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Ouvinte do Magicando. Eu quase esqueci a frase de abertura, quase mandei longos e belas noites. Hoje nós começamos mais um Magicando agora. O seu podcast favorito de ocultismo, não. Você pode também gostar de outro podcast de ocultismo. Também pode, também, tá liberado. E hoje a gente vai gravar sobre um tema que ele é hermético. Olha aí! E eu vou começar esse podcast com minha culpa, mas antes eu preciso falar que o tema é Cabala. Hoje vamos finalmente falar sobre esta mística arte, esse místico método, modo de pensar a vida, não sei. Estamos aqui com especialistas, pela primeira vez em muito tempo. E pra me ajudar temos aqui ela, a minha calça da mesa junto comigo, que a gente não sabe muita coisa, Lívia, eu e Lívia, e aí? Oi, Andrei, e aí, você fez a listinha das perguntas bobas pra perguntar, porque eu tenho aqui uma listinha. Você tem uma listinha? É minha contribuição, perguntas bobas hoje. Ah, é, entendi, tipo, ah, cabala. É com K ou com C? É com K ou com C, que tem H? Tem H. Tem com Q também. Tem a ver com a Madonna? Olha aí, Madonna. E o Sefirot do Final Isso Fantasy mesmo. 7, e hein? Final Fantasy é cabala? É cabala? Olha aí, ó. Não, já respondo. Mas a gente vai debater muito isso e... Vamos lá, estamos aqui também, Keller. Já que você citou o meu amigo... Sefirot. Istans interis ira ve remeti. Istans interis vira e remeti. Sefirot. Pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Sefirot. Lembra da música? A música do caralho, velho. Todo programa ele começa cantando. Eu vou fazer um programa só comigo cantando. Apoiem. Os hits do Marcos Keller. Olha aí, tá vendo? Aí vai ter o ukulele. Keller Love Song. Tem uma música no ukulele, cara, que a gente tá preparando. E eu só não fiz isso porque eu não transcrevi a letra dela ainda. Você podia transcrever, né? Você que tá aí com a vida ganha. É. Né, Lívia? Caraca. Que coisa, né? Mas você nem fica citada. Aquela lá. Ah, que você falou me tocar no ukulele. Que eu já achei umas notinhas legais e a gente abre e faz uma abertura tocando ela no ukulele. Vai ser o próximo dia de maldade. Excelente. Temos aqui ela também, nossa queridíssima Juliana Ponziluca. Pau no seu cu e dinheiro no meu bolso. Deixa eu falar, deixa eu dar os créditos. Quem disse essa frase maravilhosa às 6 horas da manhã para Vinícius, senhor penumbra desta mesa, e Mariana Falcão, foi um mendigo no Rio de Janeiro. E os dois se entreolharam e disseram: justo. Excelente. E aí o pessoal fala que magia não existe, porque com certeza aquele mendigo acordou 5 horas da manhã e falou: porra, acho que eu quero que minha mensagem seja mandada pro mundo. E ele falou pra uma pessoa aleatória, olha só onde tá. Tá aqui no mundo. Nesse mundo maravilhoso aqui do Magicando. E agora vai atingir. 15 mil ouvintes vão ouvir isso agora. Vou repetir. Pau no seu cu, dinheiro no meu bolso. E temos aqui dois convidados. Primeiramente, gostaria de agradecer muitíssimo a presença dele, que já esteve aqui no Magicando. É um convidado caralho, né? Tá no grupo da diretoria, falando várias bostas aí. Ah, convidado caralho. Temos que falar que, inclusive, vai ter um efeito sonoro toda vez que a voz dele for mencionada nesse podcast. Vocês só vão descobrir na hora da pós-edição. Ah, tá cheio de segredinho hoje. Você tá... É o nosso queridíssimo Rodrigo Grola, terror da criançada. Eu já vou chegar dando um recado aqui pra galera. Se você tá usando magia só pra conseguir sexo e balada, tá faltando uns boletos na sua vida, viu, mano? Tá certo, sexo e balada. Mentira. Pode usar, tá, pode sim. Tá faltando umas boletas na sua vida, viu, mano? Os carnê. E temos aqui mais um convidado. Olha só, a mesa está cheia de convidados. Estamos gravando aqui com 6 pessoas. E, ó, é um cara que a gente já queria chamar aqui já tem muito tempo para outra pauta até, mas casou que a gente foi definindo esse tema. Ele acabou se encaixando, acabou recebendo o convite. Hoje está estreando aqui no Magicando Ulisses. E aí, você quer um nome, tipo, sei lá, um nome... Sei lá, especial. Não, Ulisses tá bom demais, cara. Ulisses, não. É terrível. Não quer, tipo, o Capitão Cabala? Você quer Capitão Cabala? O que você quer? Mestre dos Anjos. Tipo, não. Aquele e-mail, @hotmail.com. Ó, só por essa abertura, chamando a gente de especialista, acho que o cachê vai ficar mais caro, hein, Ogro? Vai ser foda. Não, sou especialista, não, senhores! Isso aí vai cachê na rua! Não é especialista nessa porra, não. É o cachê do Projac aqui de figurante. Hoje a gente vai falar sobre cabala e sobre essa árvore maravilhosa. Então, vamos lá para os recadinhos que a gente já volta para falar sobre... Sefirot! Chegamos aqui nos recadinhos do Magicando. E, cara, para. Não pausa o episódio, não pula lá pra frente, que eu tenho um recado especial que você vai adorar. Esse episódio, a gente falou bastante sobre cabala hermética. E aí, a Penumbra Livros, pensando um pouco em que tipo de produto poderia oferecer pra vocês, eles não têm um livro especializado sobre, então eles correram atrás e receberam uma leva especial de um material muito pedido, que inclusive foi bem comentado no episódio. O livro e os tarôs do cabala hermética do Del Debio, feito em conjunto com Grolla, que inclusive participa desse episódio. As quantidades são limitadíssimas, principalmente dos tarôs, então saiba que vai acabar rápido. Mas os livros e tarôs estão aí, naquela lojinha que você sabe, conhece e confia. Aproveite e compre antes que acabe. E antes que você se assuste um pouco com o valor, cara, essa cabala hermética é um livro grossíssimo, é uma grande enciclopédia, impressa com aquele material bacana de capa. Cara, assim, não de deslegitimando os outros livros de cabala, mas ele é, na perspectiva hermética, um trabalho bem completo. Eu não sei se o mais completo, não posso falar isso aqui. Mas, cara, ele vai abordar Deus, ele vai abordar cores, ele vai abordar caminhos da cabala e muito mais coisa. Ele é um grande aulão pra toda vez que você ficar na dúvida, você dá uma lida e, poxa, tá certo essa perspectiva, esse Deus aqui tá bacana, tá batendo. Então, posso aqui fazer minha macumba. Então, ó, pode fazer também. Então, galera, aproveite que, pra quem não sabe, o Cabala Hermética, a enciclopédia, foi feita por catarse, por crowdfunding. Então, os números realmente são bem limitados. Se você não conseguir agora, provavelmente pode faltar no futuro. Então, corre lá que também dá pra parcelar na Penumbra e você não pode ficar sem esse livro que é fundamental, se você curtiu o tema. Vou deixar aí os links do HKT 1.5 e o HKT 2.0, que são os tarôs, né? Pra quem não sabe, é um tarô, cara, que ele é o Ultimate Tarô. Porque ele vai fazer, hermeticamente falando, ele vai fazer todas as correlações de planeta, de caminho, de lugar da cabala, além, é claro, de ser um tarô. Então, ele é um tarô de pra expert pra você que quer estudar só sobre correlações. Tirar uns tarôs massas e ainda estudar bastante sobre as práticas herméticas e oraculares, tá bom? Também, obviamente, vou deixar o link também do livro Cabala Hermética. Agora, rapidinho, gente, deixa eu falar com vocês um minutinho, que é o seguinte, ando notando que eu, por exemplo, como eu tenho o Mundo Freak há bastante tempo, eu meio que já tô acostumado com isso. Mas eu noto que talvez pelo tipo de temática, né, gerar muitas dúvidas, muitas incertezas, e aí o pessoal que está começando terem bastante dessas incertezas, gente, nossos perfis pessoais, tanto meu quanto da galera, o restante do Magicando, pessoal, ele não serve pra tirar dúvidas ou bater papo, tá bom, gente? A gente entende que como comunicador, a gente fica nessa exposição e aí às vezes o pessoal acha que conhece a gente porque escuta o podcast, mas a gente no fundo não conhece vocês, a gente não entende, não tem nenhuma ligação com vocês, se não como ouvinte de podcast, o que é ótimo. Eu, por exemplo, aceito bastante gente nas minhas redes sociais porque eu quero o algoritmo do Facebook capa a gente nas páginas, então eu aproveito para usar meu perfil pessoal como propaganda dos trabalhos que eu faço. Eu aceito de boa e, assim, não tem nenhum problema. Eu, às vezes, vejo algumas pessoas que são ouvintes comentando nos meus posts, às vezes eu comento nos outros, mas inbox é um pouco mais complicado porque, às vezes, a pessoa ela não tem muita noção que é chato pra cacete você receber uma dúvida, por exemplo. Eu, por exemplo, eu acho que se a pessoa tá pedindo dúvida, perguntando pra mim, eu acho que essa pessoa ela está realmente perdida, cara. Você está muito fudido. Porque eu não entendo nada, como vocês sabem aqui no Magicando, mas tem gente que ainda quer louco o suficiente pra me procurar. Mas mesmo assim, acontece também com a Ju, com o Keller. Com o Vinícius, podem encher o saco mesmo, foda-se ele. Com a Lívia. Cara, evitem fazer isso. A gente tem os canais do Magicando, a gente, mais principalmente, a gente tem a zona de comentários dos episódios e a gente tem o nosso grupo de apoiadores. Até mesmo nossos e-mails, a gente não tá lá pra ser o seu consultor quando dá errado ou com, tirando dúvidas de você. Não é assim que funciona, gente. Porque a gente tem muito trabalho, o Magicando ele serve como um extra do Mundo Freak. A gente tem realmente muito pouco tempo, a gente ganha, tenta ganhar a vida aqui da maneira como a gente pode e falta tempo pra gente. Se você realmente quer de uma discussão bacana e tal, além dos grupos abertos de ocultismo que você vai encontrar por aí, apesar de ter alguns bem loucos, a gente tem o nosso grupo de apoiadores, que é fechado, se você quiser ajuda. É claro que lá não é uma aula, não é um coaching, não é nada disso, ninguém tem obrigação de te responder nada. Mas lá é onde tem uma galera legal que a gente tá sempre discutindo coisas bacanas, demonstrando cada um a sua visão, e pode ser interessante pra caso você queira tirar aí algumas dúvidas. Mas fica aí o toque do bem, o toque Astaxeran, o toque retal Astaxeran, pra você, por favor, seja, tenha bom senso, tenha bons modos, tenha uma boa educação, não enche o saco dos outros, tá bom? Beijo de luz e bora lá pro episódio que ficou maravilhindo. O áudio, ele dá umas engasgadas em alguns momentos, mas nada que fique fora da compreensão não, tá? Foi apenas um pequeno probleminha que a gente teve na hora da decupagem, mas que, de boa, não afeta em nada. E é claro, gravação presencial pra gente tá sendo uma super aula, a gente tá sempre tendo que aprender coisas novas. Então fica o aprendizado que a gente tá sempre melhorando. Então, beijo de luz, aproveita o episódio que ficou maravilhoso. Então vamos lá, galera. Cabala. E antes de qualquer coisa, a gente precisa fazer aqui um meia-culpa. Não porque a gente tá errado, porque na verdade a gente tá sempre certo. Mas na verdade, acabou se criando uma coisa aqui no Magicando, porque é o seguinte. O Keller é essa porra louca aqui. Uma pegadinha mais xamânica, magia do caos. O Vinícius é magia do caos. A Juliana é bruxaria. Eu e a Lívia, a gente é o calço da mesa. A gente é isso aí. Então assim, a gente não tem muita gente de magia cerimonial. A gente não tem maçons aqui, a gente não tem... Não, até o momento, não, até esse momento... Tá aqui. Pode falar que o cara da maçonaria não é segredo? Pronto. Mas a segredo. Ideia é que às vezes a gente passa uma mensagem achando que parece que... Às vezes o ouvinte escutando pode erroneamente achar que a gente não gosta ou... Não, na verdade... Mas então, é só pra gente fazer essa pequena errada, porque às vezes o pessoal acha que a gente tá contra... Não, nada disso. É simplesmente que nunca casou da gente fazer, principalmente porque a gente gosta de chamar pessoas e nem sempre vai ter gente aqui. Então, quando a gente foi falar de Telema, a gente trouxe o Peu, né? Apesar da gente sempre brincar com a Telema e tal, a gente conhece bastante Telemita, beijo no cu Telemitas. Trouxemos beijo, mulheres Peu. Pra falar de... De que a gente falou aquele dia? Que eu fiquei parado, só eu não lembro de nada. Trouxemos Raquel maravilhosa para falarmos de mulheres na magia. Mulheres na magia, por isso que eu fiquei quieto então. Sim. Inclusive, o programa que eu mesmo falo, chegou gente no inbox e falou assim: parabéns, Keller, você ficou calado nesse programa. Eu falei: obrigado. Eu não recebi isso. Enfim, gente, hoje a gente vai falar sobre isso que é muito importante para magia, acho que a gente pode colocar dessa maneira, e que é interessante porque a gente vai ter uma série de debates aqui no começo desse episódio, que eu já tenho dúvida. Grola, você é um cara que... muito bonito, bonita, cara elegante. Azul, esse azul tá favorecendo. Turquesa, turquesa. Olha aí, ó. Esse combina com os olhos, né? Você é um cara que gosta muito dessa coisa do hermético. Quando você vai falar sobre tarô, por exemplo, você defende a ferro e fogo que o tarô precisa ser estudado em conjunto com a cabala. Ou não faz sentido. Facilita. Facilita muito. É aquilo que eu falei no outro programa. Deixa de ser decoreba. Você consegue... A lógica, né? A lógica e criar fundamentos para aquilo que você tá lendo, tá interpretando a partir das cartas. Antes de continuar, pro pessoal que é apoiador aí do Magicando, essa semana eu deixei no grupo fechado uma série de imagens, para quem quiser acompanhando, tem lá a Árvore da Vida, tem tudo lá. Então quando a gente for falar de árvore e tudo mais, já tá tudo no grupo. Se você não for apoiador, desculpa. Cara, é um material. Apoie. É um material do Grola, que a gente usa no Hot Studio, que foi utilizado por vários materiais aí de cabala. Tem Ordem Esotérica que usa pra caralho isso. Tem coisa muito boa lá, é sério mesmo. Se você aí é apoiador, vai pro grupo que tem material muito bacana lá. Inclusive as revistas da maçonaria utilizam o material do Grola aí, ó. HKT1 tá inteiro também disponível pra quem quiser seguir. Esse pôster que você colocou aqui. Que tá aqui, gente, na parede. É. Realmente isso é legal. Então se você estiver escutando a gente, entra no Google, cabala, porque a gente vai falar de muitos nomes e muitos temas. Se você não conhece, você precisa seguir esse diagrama, porque é um assunto que ele é muito extenso, ele é complicado, vai ficar faltando coisa, a gente só vai dar pinceladas. Então é isso, gente. Então a gente pede que você... Eu vou deixar no link do... Teve um ouvinte que chegou, pô, Andrei, por que vocês falam que tem link no post quando nunca tem? Eu respondi calmamente, é porque tem otário que acredita. Brincadeira. Esse post eu vou colocar pelo menos um diagrama da Cabala que você pode... Tá falando magicando.com.br com CK e você vai acompanhar com a gente. Olha nos comentários, que às vezes vai a Ju, eu, a Lívia e coloca os links lá nos comentários, tá, gente? Ulisses, já vou te colocar no fogo. A Cabala, ela veio do Egito? Pô, eu acho que veio, hein? Mas eu tenho uma teoria. Toda vez que você fala que a Cabala vem do Egito, morre um rabino lá no Israel. De desgosto. Mas aí, Ulisses, o que você acha? Vem da onde? Não, eu acredito que veio da religião judaica mesmo, de dentro do judaísmo, né? Provavelmente lá quando começaram a documentar as escrituras, né? Quando foi redigida a Torá e atribuída a Moisés... É, existia a fé escrita, a lei escrita, e você tinha também o entendimento do livro da lei, né? E dentro da cultura judaica, provavelmente tinha algum grupo de pessoas que tinham um entendimento a mais do que estava escrito na lei, né, nas escrituras. Só para deixar claro que o livro da lei que ele está falando aqui é a Torá. É a Torá. E esse grupo de pessoas eram os cabalistas. Então, provavelmente, essa ideia da Kabbalah, ela vinha dessa interpretação, até o momento em que algum rabino, algum grupo de rabinos documentaram isso num livro que é o Sefer Yetzirah, que é o primeiro livro de Kabbalah reconhecido por todo mundo. Isso acredito que seja por volta do século I, mais ou menos. Mas é antigo. Depois disso daí, provavelmente a tradição veio seguindo, foram avançando as pesquisas, as coisas todas, até que por volta do século XI, mais ou menos, teve as cruzadas, né, fazendo o povo de Israel se espalhar pela Europa, aquela coisa toda. E no século XIII surgem dois rabinos importantes. Um deles é Moses de Leon, e o outro é o Abulafia. Esses dois rabinos eles tiveram duas situações importantes. O Moses de Leon ele escreve um livro chamado Zohar, escreve né, que é o segundo livro aí mais conhecido de Kabbalah. Oi. Como é que é a pronúncia? Eu conheço como Zohar. Eu já vi tanta gente falando Zohar. Ah, pode ser que sim. Pode ser que sim. O cara que tá falando é judeu? Senão, mas antes era outro, era Zohar total. Péssimo. Tá bom, desculpa, gente. Vamos continuar. Não, então. Aí depois. Então teve o Moses de Leon que escreveu o Zohar. Só que assim, ali existe uma polêmica aí, porque ele diz que redigiu o Zohar, mas ele atribui a escrita do Zohar a um rabino lá do século I. Só que ninguém nunca achou o original desse documento dele. Pode, né? Até ser o pseudepígrafo, né? Aquela coisa lá da galera de atribuir para outras pessoas ou falar que é mais antigo do que realmente é. Só, né? Lembrando, é o Zohar que nunca foi traduzido em português? Completo, isso. Completo? Isso. Não. Olha a penumbra. Não. Olha a oportunidade. Não, não é isso. É que a gente vende o Zohar de uma editora super boa. Sim, sim. Mas aquilo é só um pedacinho dele. Nossa, o Zohar é um cara maçom também. O Zohar, ele não, é duas mil... já é gigante. O Zohar são 2.000 páginas em aramaico, o original. Caraca. É uma coleção. Tupá. Fazer o quê? Quebra essa pra nós. Você tá fazendo o quê? Ela tá fazendo um vestido muito bonito. Então, vamos traduzir o Zohar aqui e fazer um vestido ali. Mas ela tá fazendo o Zohar no formato vestido, que você não sabe ainda. Caralho. Tá vendo? Olha aí. Enfim, então, e aí o segundo rabino é o rabino chamado Abraham Abulafia. Esse rabino ele se dedica ao estudo do Sefer Yetzirah e ele é o cara que começa a ter experiências místicas em cima das escrituras do Sefer Yetzirah. Então ele vai para um lado que ele é chamado de cabala profética, ou seja, ele tem contato com o alfabeto hebraico e a partir daquele contato ele começa a ter revelações. Eu acho que é bom a gente deixar só um pequeno parênteses aqui, porque o alfabeto hebraico, por favor, me corrija se eu estiver errado, é que na antiguidade, né, você tem essa questão do alfabeto hebraico como sendo essas letras. É que hoje letra pra gente é alfabeto abecedário, né? Uhum. Tem o valor pra gente ler, né? Pra gente juntar uma coisa na outra, né? Mas na antiguidade se misturava muita coisa ali dentro, né? Então você contava histórias só de você juntar uma letra na outra, explicava conceitos, aquilo, e esse dígito dobrando. dobrando, né? Então é muito comum, por exemplo, a prática da gematria, quando você lê uma palavra, só que aquela palavra, se você for desmembrando cada letra, às vezes vai contar uma história ali. Ela tem um valor numérico, né? Cada letra tem um valor numérico, ela vira uma equação e dá um outro valor numérico e forma novas palavras. Então, e provavelmente foi o próprio Abulafia que começou com essas ideias de ter os valores das letras, de fazer a permutação, né? Que é o notaricon, né? Que você trocar as letras de posição. Isso não tinha antes, isso foi dele. Não. Essa ideia. Ficou comentado com ele, né? Essa ideia que a gente tem hoje, por exemplo, quem começa a estudar Cabala hoje, imagina que ela já veio pronta lá do passado do jeito que nós conhecemos. Mas, na verdade, isso é uma construção ao longo dos séculos, né? Nem a própria diagrama da árvore, né, que a gente está usando. É esse recente, diagrama que a gente recente. Usa é lindíssimo. Sim, sim. Não deve ter 100 anos essa porra. Não, tem mais. Tem mais. Esse não, daí... O Sefer Yetzer, acho que já tem um diagrama que é um pouquinho diferente. O primeiro diagrama, se eu não me engano, é do século XVI. É do Isaac Luria, se eu não me engano, é o primeiro a fazer o desenho da árvore da vida. É aquele do Portae Lucis, que tem um desenho bonito de um cara sentado segurando? Então, eu acho que ele é um pouquinho mais antigo que esse. Uhum. Esse é logo na sequência, se eu não me engano. É interessante, porque esse do cara sentado segurando... Esse é famosão. Esse é bem famoso, dá pra encontrar facilmente na internet. Uhum. E ele é bem diferente da Cabala que a gente tem hoje. Isso, aquele ali. Eu não lembro se esse é o primeiro, mas até onde eu sei, o do Isaac Luria é o primeiro. É um pouquinho diferente desse daí. Bacana. Esse é o Portae Lucis. Os mais famosões acabaram ficando Portae Lucis por exposição. Mas sim, não é porque esse é útil, não. É porque é exposição, porque você vê. E aquele outro, que é judaicão mesmo, que é bem grandão, cara, que a gente tem... Aqui também. Eu não sei de quem que é esse aqui. Esse aí é do Athanasius Kircher, eu acho. Nossa, esse é muito complexo. Esse é do Kircher? Eu acho que é. Essa, pra mim, é a imagem da cabala. Eu vou deixar todas essas cabalas diferentes aí no post, tá, gente? Na verdade, não é que ele é complexo. É que ele é desorganizado pros padrões visuais que a gente tem hoje, né? Porque se você pegar as informações dele... É até simples, né, na verdade. Né? Tem poucas informações. É muita coisa pra mim. Muita coisa acontecendo. Porque tá mal distribuído visualmente. Tá mal diagramado, Mal diagramado. Tudo bem, tá perdoado, né? Fez isso no século o quê? 16? Isso daí é século 17, se eu não me engano. Infelizmente não tinha Illustrator nessa época pra ele fazer uma na bacana. Mão, né? Tem certeza que não? Errou. Mas devia ter CorelDRAW, eu tenho certeza. Puta, Corel deve... Corel mais ou menos nessa época. Deve ser. Inclusive ele parou... A última atualização foi nessa época. PageMaker. Tanto que depois ele trocou pro Illustrator porque o vermelho lá era meio bunda. Mas, você que usa PageMaker, você tá errado. Muito errado. Mas tá mais certo do que quem usa Corel. Mas uma curiosidade, por exemplo. Meu primeiro contato com a Cabala foi essa imagem aí, qual é o nome do calango? Athanasius Kircher. Esse carinha aí. Foi a primeira vez que foi, inclusive, no Trevas do Del Débil, né? Mentira que a primeira vez que você viu isso aqui, sabe onde é que foi? Não sei. Na sala do Ikari, no Evangelion. Eu acho que eu tive contato com o Trevas primeiro que o Evangelion. Lá, no teto, assim, do... Mas é verdade, tem no Evangelion também. Ikari Pai. Isso é interessante também, que depois a gente pode entrar num... Vinícius está dizendo aqui que o Rabino manjava muito, mas errou em não chamar o Grola. Olha aí, né? A ilustração. Vinícius, ia cobrar barato. Gente, o Vinícius está aqui? Não. Aqui vamos dar um onipresente. Para ele se sentir culpado por não estar aqui presente nesta mesa hoje. O Kircher também foi um dos primeiros a fazer trabalho com anjos, né, cara? Lindo. Todo aquele catálogo de anjos cabalísticos vem, quase tudo que vem dele. Vem do Kircher, né? Então, pelo que eu estudei, assim, eu lembro que depois do Abulafia, você tem até o Abulafia ali, nós estamos falando de cabala hebraica, e aí 200 anos depois você tem um sujeito chamado Pico della Mirandola, que nasce na Itália, que é o cara que ele pega ideias do cristianismo e coloca em cima do conceito de Kabbalah. Ele escreve lá, acho que são 700 teses, 900 teses, fazendo a relação do cristianismo com a Kabbalah. Isso eu acho que é interessante a gente salientar aqui, porque a Kabbalah que a gente tem hoje, das 10 esferas e tal, é o que... Essa Kabbalah esotérica é o que a gente tem hoje de popular, mas existiram diversos tipos de Kabbalahs, né? Diversos outros diagramas com mais ou menos esferas, não tem... Sim, você tem alguns diagramas diferentes e a gente tem que olhar também que o que a gente está falando aqui, o Uri está botando esse contexto histórico, mas a gente está falando do que a gente chama de Kabbalah hermética, que hoje já não tem... Óbvio, é fruto da Cabala judaica, mas já não tem relação. A forma, inclusive, de aprender cabala no judaísmo é diferente. É outro galho da mesma árvore. Exatamente. Você exatamente. Pode falar que tem a estrutura principal, que é a cabala... Que nem é a cabala judaica. Aquela cabala judaica primordial, porque próprio estudo judaico, né? Próprio estudo judaico criou uma nova árvore. Ela foi evoluindo disso, assim como o restante da, como o restante. Das outras cabalas. Acho que as três principais que a gente acaba tendo mesmo, que são mais... abre aspas conhecidas, pelo menos aqui no Brasil, posso estar errado, porque eu não estou no mundo, né? É a cabala judaica, sim. A cabala cristã, que o martinismo ainda faz muito uso disso, sim. Né? E a cabala hermética. É. A cabala cristã, ela nasce com o Pico de la Mirandola no século XV. Uhum. Ele é o precursor da cabala cristã. Não, eu vou fazer uma pergunta. Toda aquela treta, aquela confusão que se deu em torno da Madonna foi porque ela foi para a judaica. E ela não era judia. Na verdade, até não. Onde eu sei, o Kabbalah Sentry, você não é obrigado a ser judeu, entendeu? Tá. O Kabbalah Sentry é uma forma pop de Kabbalah, é uma Kabbalah de autoajuda. Então o pessoal meteu pau porque meteu pau, porque é Madonna. Mas na verdade meteu pau como é que ela era uma pessoa famosa que se envolveu nisso, mas muito provavelmente os catedráticos meteriam o pau de qualquer maneira no local. Entendeu? Assim como a cabala hermética também sofre vários tabefes, da galera. Principalmente quando você aplica um olhar estudioso pra ela, no tipo... Quando a gente coloca um olhar mais científico sobre a cabala hermética, muita coisa deixa de fazer sentido mesmo, porque ela não foi feita para satisfazer uma academia, né? Não, e também, vamos ser realistas, a cabala hermética também não foi feita para satisfazer a cabala judaica, entendeu? Sim, a gente tem um outro ponto de vista, a gente tem uma outra... assim, obviamente, o berço é a cabala judaica, mas a gente está no Ocidente e a gente tem outros pontos de vista em relação a outra cultura. Então, assim... a cabala judaica foi só a base para o que a gente estuda hoje, entendeu? Ah, você estuda cabala, você é judeu? Não sou e não estudo cabala judaica, eu estudo outra vertente. Você é um apropriador cultural, cara? Então, eu fiquei sabendo desse rolê agora. Eu vou contar esse rolê. Uhum. Nós estávamos na Misk Fair, eu e Vinícius, fazendo nossa barraquinha lá, fazendo nosso ganha-pão. E estávamos vendendo este livro aqui, que se chama Cabala Hermética. Tava lá e muita gente estava interessado. Até que chegou um sujeito lá e perguntou: vocês são judeus cabalistas? A gente falou: não, a gente é uma editora, moço. A gente faz livros. Isso aqui é um livro, inclusive, não é um judeu cabalista que eu tô vendendo. Ou uma pedra da lei, né? Mas vocês são judeus? Diz minha avó que eu tenho algum sangue judeu. Diz minha avó que leiteiro era, né? O resto da família não tem o sangue. Eu não sei. Você... Não, porque isso daqui não adianta nada você estudar isso daqui. E nesse caso ele tava pegando o Zohar na mão. E falando assim, não adianta estudar isso aqui não, porque se você não tiver sangue judeu, você vai lá, chega na esfera tal, bate na porta, o anjo não vai te atender não. Aí eu, tem que ter a senha? Tem que ter a senha. Conceituoso. Então, esse conceito é um conceito bacana e tem bastante lugar, cara, que é a ideia de que sangue responde à cultura, você entendeu? Que eu acho mais preconceituoso do que a ideia do... Não, deixa eu contar a minha parte desse rolê agora. Há uns 3 meses atrás, eu recebi um contato por e-mail de uma blogueira espanhola que tem um blog grande sobre tarô. E ela pediu uma cópia do Alltype para fazer uma resenha. Eu mandei a cópia pra ela, fez uma puta resenha bacana e tal, e aí eu respondi pra ela, pô, você não quer meu primeiro tarô? Eu te mando uma cópia do Hermetic Kabbalah Tarô e tal. Aí ela me respondeu assim, toda cheia de dedos, assim, não, eu acho melhor eu não resenhar isso, porque eu não falo mais nada sobre Kabbalah no meu blog. Porque eu fiz alguns posts há um tempo atrás e eu fui atacada de apropriação cultural. Cara, então, minha opinião, a apropriação cultural de cu é rola. Deixa eu mandar uma importante aqui. A apropriação cultural, ela se torna um problema fudido quando você tem, por exemplo, uma empresa se apropriando disso para fazer cultura. Um exemplo muito clássico disso é na França, acho que uns 3 anos atrás, quando a França endureceu as regras de perseguição a ciganos fortemente, acho que foi a França. Tipo, coisa de criminalização, de documentação, de taxar quem tá onde, e ficou em cima da cultura cigana. Nível criação de gueto, tá ligado? Assim, Nazi style, total. E foi no mesmo ano em que as grandes modas parisienses introduziram conceitos ciganos nas roupas. Então, nossa, que lindo e maravilhoso que é a empresa. Linda aquela blusa sem ombro e cheia de babado. É, nossa, a empresa, e ela fala, e com bandeira romana, e o cara é quatro, e roda de carruagem. E tipo, a empresa fala assim, não, aqui, os ciganos e tal, e tal, e tal. Enquanto na rua o cigano tá tomando paulada. Isso é apropriação cultural. Porque eu não tenho respeito para aquele que tem a cultura, não tenho respeito para aquilo, eu estou usando isso meramente para lucro e para vendagem, não estou usando nem para aprendizado. Isso é uma apropriação cultural. Agora, Brasil, a gente. Discussão de apropriação cultural no Brasil é um problema muito sério. Total. Total. Muito sério, porque total, a gente não tem um tronco cultural puro ou que se desenvolveu, independente, ou coisa e tal. É muito sério. Mas a gente está num lugar onde nego briga por ser dono de meme, né? Sim. Então faz muito sentido esse tipo de discussão aqui. É. Sim. Mas continua sendo complicado, né? Sim, enfim. Sim. Então, se você acha que é uma operação cultural, desligue agora e poupe-se de. De ouvir o resto. De ouvir o resto. Isso aí. E se é apropriação, já caducou, né? Depois de tanto tempo. Manda quanto tempo aqui, leva? Manda o Adam cada mão vir aqui reclamar. Direito autoral, quanto tempo? Esse registro, viu aqui. Essa foi muito boa. E o Lele começou a falar, não, mas. Maravilhoso. É, o Ernest, a gente fez os posters, né? Foi os posters. Foi os posters. E aí começaram a meter o louco, falando assim, não, porque isso aí não tem direito autoral, não sei o que, não sei o que. Eu falei, bom, se o Ernest Registro vier reclamar com a gente, eu tiro do ar, sem problema. É uma coisa, esse lance. Assim, dica da Juju. Esse lance de se poupar de coisas que te deixam nervoso é maravilhoso. Se você não concorda, simplesmente desliga. Vai ouvir uma coisa com a qual você concorda. Não fica passando nervoso. Gasta sua energia pra outras coisas. Aí depois reclama que não consegue mulher na balada, né? Vai energizar um xigilo aí. Xigilo. Exatamente. Para de ficar contando meses de podcast e vai trabalhar. Vamos lá, gente. Existe um dado momento que existe essa divisão da cabala, né? E começa a surgir cabala, certo? Eu posso fazer uma pergunta até anterior a essa? Hoje eu vou fazer perguntas burras. A cabala, toda vez que a pessoa fala, ah, o que é a cabala? Eu ouço a seguinte frase: a cabala é um mapa. É isso? Porque tem gente perguntando aqui o que é cabala. Vocês estão falando que existe a cabala tal, a cabala aquilo, a cabala cristã, a judaica, a hermética, mas o que caralhos é? Então, falando de cabala hermética especificamente, porque se a gente falar de cabala, o que é cabala? Cabala é a mística judaica. Então, ponto. Beleza, agora vamos pro nosso lado. Vamos falar de cabala hermética. O modelo que mais se usa para estudar cabala hermética é a árvore da vida. Então você muitas vezes vai ouvir isso. A cabala é um mapa. Eu, particularmente, não sei, Ulisses, mas eu não gosto de associar isso a um mapa. Porque um mapa é uma reprodução do real, é uma reprodução de uma situação real, de um espaço real. Apesar de nunca ser isso, isso não é um mapa, isso é um modelo. Assim como o modelo padrão da química, quando você olha o átomo, não é uma bolinha com bolinhas girando. É uma tabela periódica. Eu gosto muito do exemplo que o Alan Moore utiliza do metrô. Porque a galera que pensa no metrô é perfeito, porque o mapa do metrô não é um mapa. Sim. Ele não respeita a topografia de porra nenhuma. A perfeito. Distância entre as estações. Ele é um mapa, abre aspas, conceitual. Exatamente. Então é bem isso. Porque, tipo, você vê um mapa, tá do lado uma coisa da outra que não tá do lado. Mas representa o quê? Eu gosto de associar a árvore a um modelo. Ela não é um mapa da realidade, ela é um modelo da realidade. Ela é uma forma de você tentar compreender a realidade. Se esse modelo tá correto ou não. Não importa, pra gente assim, ele funciona. Certo? Agora, mas eu acho que eu quero criar um modelo com 11 esferas. Eu quero com do 9. Ok. Entendeu? Você tenta criar o seu modelo. Uma coisa que é importante, assim, puxando um pouco o Cores da Magia que tá lá atrás. Quando a gente fala de cabala hermética, hoje a gente vai estar falando um pouquinho das regras da BNT que o Keller falou lá atrás. Exato. Entendeu? Tanto que eu comentei com a Ju hora que eu cheguei. Se você olhar o diagrama colorido que tá no grupo, você vai ver de onde o Carroll tirou as cores da magia, certo? As cores e as relações magísticas que foram feitas nos podcasts de cores da magia são tiradas da árvore da vida. Tem um detalhe que eu acho que é importante também, que a galera normalmente isso, o que é e tal, vem colado numa pergunta de, mas pra que serve? Qual que é a utilidade, né? A utilidade é justamente essa, você tem as coisas estão muito soltas quando você vai estudar. A cabala oferece um modelo de estudo, ela oferece um modelo de mundo, ela oferece um modelo de cosmovisão, ela oferece um modelo para várias coisas. Ah, mas e qual é que é desse modelo? Cara, é um modelo que Blavatsky entendeu, que Fabre de Olivier entendeu, que Eliphas Levi entendeu, Crowley. Que Spinoza entendeu, que o Crowley entendeu, que o Thomas Hobbes entendeu, Francis Bacon entendeu, tá ligado? Não foi, tipo, qualquer um que utilizou desse modelo, por exemplo. Então ele é um modelo que ele tem um relativo sucesso. Testado e aprovado. Ele é um modelo seguro para você trabalhar. Ele te oferece sustentação para aquilo que você vai fazer. A gente tem colegas, por exemplo, e amigos íntimos, né? Como é o caso do Chris, por exemplo, que um dia a gente vai trocar uma ideia com ele aqui nessa mesa também, que ele utiliza esse modelo para questões de ritos com ayahuasca. Não, e tem uma coisa que eu acho que é mais legal ainda. Ele funciona independente do seu paradigma. Sim, essa é a cabala hermética. É. Esse é o segredo, inclusive, do desenho da árvore da vida, né? Se a gente for pegar, por exemplo, quando começou o princípio do que a gente chama hoje de cabala hermética, foi com a Agripa. E na época do Agripa, nem o diagrama da árvore da vida ainda existia. O que o Agripa fez? Ele teve contato com Tritêmios, teve contato com a obra do Pico della Mirandola, que era esse cabalista, pegou o neoplatonismo, pegou a alquimia, pegou uma série de coisas e escreveu os três livros de filosofia oculta. Então, quando você tem muitas coisas diferentes, o que a gente chama de cabala hermética, que esse diagrama faz, é simplesmente facilitar a vida de quem tem que estudar um monte de coisas diferentes. Sim. Porque elas se encaixam ali de uma forma tão simples que no momento que você entende uma dessas artes, fica fácil de você entender a próxima. Ah, começa por astrologia, vai ficar fácil depois para você entender tarô, vai ficar fácil para você depois entender alquimia e assim por diante. Você trabalha formas de invocação, é um roteiro de estudos mesmo. Inclusive, tem várias ordens esotéricas que se organizam pelo diagrama da própria diagrama da vida, árvore, né? 1-10, o grau 2-9, né? Você tem toda essa organização. Até, por exemplo, a própria maçonaria, em determinados ritos, o templo ele é montado na estrutura mais ou menos do desenho da árvore da vida. Uhum. As posições dos itens assim, dentro do templo são disponíveis. Eu vou dar um exemplo, que hoje em dia está muito popular a jornada do herói, que nada mais é do que aquela tradução do monomito de Joseph Campbell, que se inspirou em Jung, questões arquetípicas. Hoje, pra gente, então, por exemplo, você quer entender o que é a jornada do herói? A jornada do herói é como se fosse um mapa, uma estrutura, um modelo, no qual a gente pode tentar encaixar uma forma de contar uma história. Uhum. Então, por exemplo, você vai ter lá o início, lá o mundo comum, que o cara vai ter o chamado pra aventura, o cara vai ter o inimigos e desafios, e vai indo até o momento em que ele vai voltar pro mundo comum, né? Isso nada mais é... E assim, eu não tô falando que todo mundo que pensa uma história pensa na jornada do herói propriamente dito. Às vezes ele nunca teve contato com aquilo. Mas a jornada do herói é algo tão puro no sentido de que é um esqueleto. Tão presente, né? Então você consegue encaixar a jornada do herói em quase toda a história ocidental. Você pode tentar fazer uma transliteração daquilo. Esse momento que o Harry Potter faz isso é isso. Momento que no filme Uma Linda Mulher, você pode encaixar a jornada do herói, né? A cabala, às vezes, eu noto que é muito próxima disso, de certa forma. Estou certo? Sim. É um modelo a ser seguido. Tanto é que, quando a gente olha para o diagrama da árvore da vida de 10 esferas e 22 caminhos, são as 22 cartas do tarô. E aí, lá atrás, naquele cast de tarô, a gente falou um pouco disso, da relação do tarô com a jornada do herói. Tanto é que tem um roteiro de estudos, né, que dá para você fazer até o guia para uma jornada do herói, um teste de escrita, talvez assim, que é a questão da espada, né, que é você subir. É o caminho da espada flamejante. O caminho flamejante, da espada desce e o da serpente desce, sobe. O da pomba, então, o pomba também que desce. Isso, né? É o da pomba, pomba desce, isso, e a serpente sobe. Que dá para você seguir o caminho da serpente e você tem uma narrativa de uma história de herói. O caminho da serpente caminho beleza. Clássico. Isso aí eu sei do que tu tá falando. Tem Prometeia. O caminho clássico de Prometeia. Entendi a referência. É o caminho clássico. Malkut, Esod, Hodnet, Zat, Tifret, Gebra. É, em Prometeia ela sobe, né? Ela sobe. Depois ela se joga. E aí, dá pra fazer isso. Inclusive, se você quiser inovar pra caralho, ser fodão, pega a escada de Jacó, aquela. Quatro árvores. As quatro árvores, cada uma em mundo subindo assim, maluco. Tu tem a tua trilogia, ó. fodástica, vai de ser humano a criatura divina, na mão. É, porque a descida representa Deus criando o mundo físico, né? E a subida é o homem retornando à divindade. Uma jornada, como se fosse uma jornada de iluminação. De iluminação, religare, né? Exatamente, é isso que eu falo. O que, que é? É um modelo místico no qual você pode enxergar a vida à sua volta, você mesmo, a sua própria jornada, esse tipo de coisa, né? Então, novamente, existem várias formas de interpretação. Você pode ser de baixo para cima, de você se religando, se iluminando, ou de cima para baixo, né, essa jornada de criação do mundo, né, como aquilo emana, né, até nas camadas mais baixas da presença de Deus. Uma última coisa que eu acho que é importante é essa representação clássica que a gente está utilizando, que vai estar aqui no post, que é a que você já viu, ela é uma representação mais simples. Tem várias pessoas que propõem outros desenvolvimentos desse exemplo. Na verdade, tem uma mais simples ainda, que é aquela concêntrica, né? Onde você tem Keter grande e as esferas vai diminuindo, né? Até fechar. Inclusive, essa eu acho bem interessante também se analisar em paralelo com a árvore. Estrutura. Eu gosto uma também do Robert Wang, que é aquela aquela tridimensional. O Wang, ele tem... Que tá na capa do tarô cabalístico. Que é do caralho, porque ali ele propõe outras ligações que nós não vemos aqui, né, na ligação clássica. O Alan Moore também propõe outras duas ligações no Prometeu. Ele propõe dois novos caminhos, né? Que o caminho do mendigo e o caminho da fonte. Isso, o mendigo e a fonte. Muito bom. É na hora que ele mostra que tem caminhos ocultos, destruídos. Tem caminhos ocultos e caminhos destruídos. Porque vamos deixar esse pro cast do Prometeu. A gente chama o Del Débio, tá bom? Prometeu. Que tem muito tempo que ele está querendo falar. Só para explicar um pouquinho disso, é porque você tem uma conceitualização paralela, né? Você tem a ideia do cubo duplo. A árvore era perfeita, você não tinha Malhut aqui embaixo. É difícil falar assim, pô, quem tá vendo o diagrama tá vendo. Malhut, ela ocuparia o lugar de Exod, e Exod ocuparia o lugar de Tiferet, e Tiferet estaria aonde é Da'at, e a árvore seria perfeita. Quando o Adão e Eva comem lá o fruto proibido, a queda da humanidade, a árvore também cai. E aí dá uma puxadinha. E não só dá uma puxadinha, como ela cria os véus. E ela cria o abismo lá em cima. Que tem o véu do abismo, o véu de Parroquê e o véu de Nefesh. Cara, mas o mano faz merda, né? Puta total, que pariu. Cagou no rolê, cagou na mesa. Esse conceito é do caralho, mas deixa eu falar primeiro que eu já falo desse que eu acho legal. Vai lá. Posso jogar uma lenhazinha na fogueira? Pra que é a voz? Pra que é a voz? Pra fazer treta. Pra causar. Eu tenho orgulho dessa Juliana. Então, vocês estão falando muito aí da jornada do herói, inclusive, vou fazer uma propaganda de grátis pro Mitografias. Beijo, Léo Mitocôndria. E aí eu participei lá de um podcast que a gente falou muito da jornada do herói. E aí eu cheguei lá falando assim, tudo bem, muito lindo. E a jornada da heroína, vocês estão familiarizados? Aí todo mundo ficou assim, o que é isso? Deixa eu explicar brevemente. Uma das estudiosas do Campbell, que era uma moça que se chamava, que chama Maureen Murdoch, ela disse o seguinte... Tá bom, tem a jornada do herói, mas eu quero propor um modelo de jornada da heroína da mulher contemporânea. Quando ela publicou esse estudo, o Campbell ainda era vivo e o Campbell mandou a seguinte frase para ela. A mulher não precisa fazer a jornada. Em toda a tradição mitológica, a mulher está lá. Tudo o que ela tem que fazer é perceber que ela é, onde ela está e as pessoas que estão tentando chegar até ela. Ou seja, ela é a recompensa. Aí a galera falou, meu Deus, Campbell, foi toda aquela coisa. E a Murdoch falou assim, não, querido, eu vou propor aqui um modelo. Aí eu pergunto aqui aos especialistas da mesa, tem um caminho na árvore da vida para a jornada da heroína? Dá para encaixar, certeza. Mas espera aí, ele tá botando, ele tá olhando para a jornada do herói como sexo. E eu acho isso uma merda, porque quando eu falo de jornada do herói, não interessa se é homem, se é mulher, se é criança, não interessa. É alguém que está apto a cumprir o seu papel. É o hero. Sim. Ponto. Independente de sexo. Eu conheço um monte de mulher que tem essa pegada aí, velho. Deixa eu dar uma emendada nisso aí, que eu acho que eu saquei. Ó. Pé na porta e tapa na cara. Se dá para fazer encaixar uma jornada da heroína, dá para você encaixar várias jornadas seguindo outros caminhos, que não precisa ser a ordem da serpente, não precisa ser, entendeu? Então pode ser, por exemplo, uma jornada onde fulano primeiro vai inetizar e conhece algo, sim, que humaniza, blá, blá, blá, blá, e depois desce ali o outro caminho e vai parar em Êxodo e aí resolve subir pra... Já sobe pra Tifer, vê que faltou alguma coisa, desce pra Rock. Então, eu acho que fica muito limitado, Keller, porque aí a gente vai olhar, mas então o pilar da misericórdia é um pilar feminino não, não, e o pilar do rigor é masculino. Não, cara, eu acho que sempre quando é a gente fala na magia de gênero, nós teremos acho, uma discussão sobre magia e gênero no momento próximo também. Não tá falando de sexo, isso é uma coisa legal. Gênero é uma forma burra de você explicar isso hoje em dia. Eu acho que não é mais essa palavra. A gente explica por falta de outra. Deixa eu citar a própria Maureen. Vai lá. A heroína deve se tornar uma guerreira espiritual. Isso demanda que ela aprenda a delicada arte do equilíbrio e tenha paciência para a integração lenta e sutil dos aspectos femininos e masculinos na sua natureza. Primeiro, ela está ávida por perder o seu lado feminino e se unir ao masculino. E uma vez que consegue isso, percebe que não é a resposta, não é o objetivo. Ela não deve descartar ou desistir do que aprendeu durante a jornada épica, mas deve enxergar as habilidades que ganhou e seu sucesso, não como objetivo, mas como parte da jornada. Por isso que eu discordo em parte de vocês. Não é a mesma coisa. Então, só nessa sua fala aqui, dá pra você fazer o caminho de Malkuth primeiro, aí ela busca uma pretensa masculinidade caminhando até Rod, percebe que isso não é interessante, volta pra Netizar, consegue equilíbrio em Êxodo e sobe pra Tífera. E já é diferente. Já é diferente. Dá pra você fazer, dá pra você encaixar isso aí, sem problema. Antes da gente falar de caminhos, será que a gente não devia apresentar as esferas? Não, então. As pessoas que estão só ouvindo? Mas eles não sabem? Já era pra saber, essa altura do campeonato. Vamos então, gente. Vamos lá. Cada uma... Pra você que tá olhando aqui agora, você tem toda uma estrutura, você tem uma estrutura de caminhos e você tem 10 esferas. E uma não esfera, um buraco ali, que a gente vai falar sobre. Buraco é um bom nome, inclusive. É um buraco, é um ânus é ali no meio. É um cozinho ali. E aí você tem essas esferas e, em teoria, essas esferas emanam coisas. Cada uma dessas esferas... são características? O que seria isso, Grola? Como é que eu posso definir essas esferas? São aspectos divinos. São aspectos da divindade. Então, tipo, é como se... Deixa eu só te interromper rapidamente. É como se você, no momento que tem Deus um, existem várias... É como se fosse um politeísmo dentro do monoteísmo. Matrioska. Sim. Usa o exemplo da matrioska. É o melhor exemplo. Uma coisa está dentro da outra. Por isso que eu falei, existem dois diagramas. O diagrama concêntrico, onde você tem Keter gigante e as outras séfiras vão se reduzindo dentro de Keter, é um bom exemplo também. A matriosca é um exemplo também interessante disso. Você tem uma boneca dentro de uma boneca, dentro de uma boneca, dentro de uma boneca, você vai tirando até... Só que a matriosca são 7, né? Se bem que tem mais hoje em dia, mas eu acho que... Na época era sete, eu não contava as... Se você quiser fazer associação, né? Porque a associação ela só é de tirar uma coisa da outra. A matriosca é mais pra explicar os 7 corpos e tal, esse rolê todo, né? Acho que o Ulisses tá... Não, e até antes da Sephiroth tem a parte ali de cima, não sei se vocês vão querer falar também, ó, que é o Ein Sof e Ein Sof Hour. Que é antes da primeira Sephiroth. Que ali é onde está É antes divino, da centelha. Né? É o divino incompreensível. Nunca achei ninguém conseguir se explicar isso perfeitamente. Vocês vão começar de cima para baixo. De cima para baixo. A gente vai descer. De cima para baixo. Eu prefiro, é mais fácil. Tá bom. Acho que é mais fácil. Então vamos lá. Nós pegamos... É o caminho da... Da pomba. Da pomba da paz. O do raio. Tá. Você quer mandar lá em cima? Tá, vamos ver. Deixa eu só fazer uma ilustração rapidinho pra facilitar. Imagina agora a matrioska, a bonequinha russa, né? Dentro de cada uma. Vamos ter 10 bonecas aqui pra falar. Do que o Ulisses vai puxar agora é quem fez a boneca. Total. Entende? Olha. A ideia lá de cima é o seguinte. Tenta imaginar o infinito, o universo, algo extremamente gigante. É mais difícil, não? A primeira esfera lá de cima, que é o Ain, é o nada. É o antes de tudo, antes de existir absolutamente qualquer coisa. Não é Keter, é até acima de Keter. É muito acima de Keter. Keter já é totalmente... Imagina o seguinte, se você tem o Big Bang, você tem aquela partícula fundamental que criou tudo, seria antes de existir essa partícula. É, exatamente. Aquela fisgada no estômago quando vai dar aquele... O Big Bang seria o Keter. Exatamente. O que nós estamos falando ali é algo que seria antes do Big Bang. Num determinado momento acontece um negócio que dentro da tradição judaica, se não me engano, chama Tzintzum, que é o quê? Algo começa a se concentrar no universo, nesse nada alguma coisa começa a se concentrar. E aí na hora que começa esse processo de concentração, você vai ter ali o ilimitado, que é a segunda aquele segundo arco lá, que é chamado de Ein Sof ou Ein Sof, dependendo aí da forma. Mas não chega a ser algo, né? Essa é a palavra. E isso vai se concentrando, vai se concentrando, vai se concentrando, até que surge a luz. A primeira luz dominando todo o espaço, tudo aquilo que a gente entende de multiverso, seja lá o nome que a gente for dar. E isso começa a se concentrar até um único ponto. No momento que surge esse único ponto é a hora que, que nasce, vamos dizer assim, na hora que começa a existência de Keter. Então, uma vez eu vi uma apresentação de um rabino e ele dizia o seguinte, ele fazendo uma comparação de uma sefira com a outra, né? Ele falou assim, ó, imagina que o Keter seria um grãozinho de areia perto de todos os grãozinhos de areia que tem na praia. Isso é o Keter perto, comparado com a Ein Sof. Então, assim, dando um exemplo de algo muito grande que se concentrou de algo muito pequeno. E ele vai fazendo isso para todas as esferas. Então, ele fala assim que Hockman é como se fosse um grãozinho de areia perto de Keter, né? Como se fosse um grãozinho de areia perto de todas as areias que existem na praia do mundo. É uma boa todo. Analogia, uhum. Né? Para mostrar essa infinitude entre... Exatamente, a grandeza de uma sefirá para outra, né? Até chegar no animal cult, que é você, né? É o teu ponto de areia ali. Imagina que a diferença seria, sei lá, tipo, se a gente for pegar uma parada mais tipo pop, vamos pro pop aqui, tipo, sei lá, aquele mundo quântico do Homem-Formiga. Keter seria o mundo real e, tipo, pra tu chegar na próxima é tão distante quanto, sei lá, tu ir pro mundo quântico, que é outra parada. Tecnicamente a luz ilimitada dessas paradas todas seria o que deu origem ao mundo quântico. Ah, que você não tem como. Até eu acho bem engraçado. Pré, qualquer coisa que não, é inconcebível. Isso aqui é inconcebível. Tudo que tá ali acima, não tem, a gente não tem. O quanto mais alto, mais abstrato é. Eu acho que foi o Peter Carroll que falou até que eles tinham a teoria do Fiat Lux, né? Que é uma teoria física que já deve ter caído já, inclusive. Que foi porque tinha uns magos cientistas que estavam fazendo servidores para trazer informações do Big Bang. E falhava de pegar algo antes e tal. Uhum. Não conseguiam ter criatividade para nada. Então ele até tiver essa teoria. E eu gosto desse mapa da árvore da vida que o Grolla fez, por causa que a Inho, nada, né, tá com zero. E como é que eu explico isso? Se elas têm uma numeração, né? Uhum. Eu explico com zero. Como é que eu explico a Insoft, que é o ilimitado? 0, 0, e aí o Insoft a Ur, né, que é a luz. 0, 0, 0. Tipo, porque continua nada. Ainda não tá materializado. Não tá manifestado nada. Não tá manifestado. E aí manifesta em Keter, que é um, né? A coroa. Ou seja, não dá pra saber. É isso aí. Se você quer saber, se preocupa em chegar em Tiferet, filho. Se você tá em Tiferet, tá de parabéns já. E essa teoria foi feita pelo Isaac Luria. Isso aí não é lá do princípio do estudo de Kabbalah. Isso aí é do século XV ou XVI, se não me engano. Essa teoria não existia antes. E é até interessante porque a gente vai ver também, obviamente, um cabalista, rabino, judeu tal, não vai falar essa parada. Mas a cabala hermética também influenciou muito a moderna cabala judaica, né? De muitas formas. Você tem essas trocas, porque ninguém está isolado no mundo, né? Ah, hoje em dia, os rabinos de hoje em dia, acho que muitos, principalmente os mais jovens, com certeza dão uma olhadinha na parte hermética. Com certeza. Os mais jovens, de 37 anos e dois filhos. porque isso é uma coisa que a gente esqueceu de falar, né? Porque se você é judeu, vai estudar a cabala judaica, é um período de estudo que vai levar a vida toda do cara, né? Você tem, acho que a sefardita, né? Linha sefardita de estudo, que é mais abertinha, assim, que até ensina pra galera. Eu acho que é, não sei se é essa. Mas tem... tradicionalzão, né? Ah, não, tradicionalzão, você não nasceu no Jerusalém, você não vai saber, né? É. Ponto final, essa é a parada. E tem uma coisa bacana que a cabala, ela tinha essa questão de ser pra homem, porque é de uma sociedade patriarcal, né? De organização matriarcal, muitas vezes, mas de ordem patriarcal. E você só podia se você fosse homem, se você tivesse filho, casado. Achei que você rabino. Tinha tinha uma série de pré-requisitos lá. Sim, sim. Você tá de bem? Que é uma forma de falar assim, você tem que ser maduro. Não dá pra jogar isso com criança, né? Perfeito. O cara que é casado, o Grolla já falou isso. O cara que é casado, o cara que tem filho, ele pensa 15 vezes antes de inventar qualquer besteira. Tá pagando boleto, né? Vai ter as boletas. Tá, né? Foda. Exatamente. Por isso, né? Vai pagar boleta, né? Por isso que o Grolla. Que eu falei pra você aquela hora, se preocupe em chegar em Tiferé e chega lá e fala, e aí? Beleza? Não, chegando em Tiferé tá bom pra caralho. Viu o anjão na sala? Seu mozão vai falar pra você, e aí, beleza? Tá bom. Beleza, e aí a gente tem Keter. O Keter é a primeira manifestação. O Keter é o todo, né? Keter é o que a gente comumente chama de Deus. Seria Deus cognoscível, né? O Deus isso, que a gente consegue Deus, compreender. Isso. A primeira manifestação de Deus, né? É. Seria o faça-se a luz? O Fiat Lux, isso. Quando você tem o Fiat Lux, você tem a expansão ali. Cara, é difícil explicar isso, que é muito abstrato. Imagina o seguinte, Keter ainda é tudo num único ponto. Tudo está ali. Tá, agora a gente tá pensando não na árvore pronta, mas em numa situação temporal. Todas as possibilidades, isso, né? Tudo que é o todo, ponto. Entendeu? Tudo está aqui, ele está no único ponto, ele não está manifestado. Todas as vezes que a gente fala no Deus Criador, independente do nome que você atribui a ele, em essência a gente está falando de Keter. Tá. Certo? O primo mobile, a essência divina, a luz infinita. Termos que qualquer religião dá para o seu criador é Keter. Exato. Por exemplo, mesmo na mitologia iorubá, você tem o Olorun, que é o deus criador, entendeu? Então, sempre que a gente fala isso, ou aquilo que existia antes do Big Bang, certo? Onde tudo que a gente conhece, toda a nossa existência está concentrada num único ponto. Aquilo é Keter, é o todo. É. O bom é deixar claro, né, que não existe consenso entre as ideias. Né? Muita gente fala que é outra coisa, outra gente sim. É uma linha de pensar, né? Porque a gente não está falando a verdade. É uma forma de... Como eu falei, é um modelo, não um mapa. Por isso que eu falo, é um modelo, não um mapa. Peraí, você está dizendo que não é exato, preciso, que eu não tenho toda a realidade na mão? Então, como é? Existem linhas diferentes de pensamento? Pode pensar diferente? Tem Nossa. Linhas que chamam Deus de Ein Sof. Fala que Deus é Ein Sof. Ah, Ein Sof é Deus. Bacana, então, legal. Sempre. Então não tem uma regra, isso aqui é assim e ponto. Mas eu queria puxar que Keter é a nossa primeira esfera, né? Sim, lá de cima, sim, né? Cima. É isso que eu queria puxar. Com toda a potencialidade, com todas as coisas, tudo sim. de bom, tudo de ruim, tudo que vai acontecer. Representam os ases no tarô, que são as cartas de potência. É, né? É o potencial, desculpa, não é potência, potencial. Eu já ouvi dizer que... Que Keter seria a caixa de Pandora fechada. Contém tudo de bom e de ruim. Bate? Legal, um bom exemplo. É um bom exemplo. Tá. É o potencial. Pra quê? Pra tudo. Inclusive pra fazer merda. Por isso que eu não gosto muito desse conceito de árvore da morte. Porque se você para pra analisar, na árvore da vida já tem os dois lados. E aí nós temos... Rockman. E aí o que acontece? Imaginando ainda, como eu falei, uma situação temporal, então, onde você tem o potencial lá em cima e ele vai se manifestar lá no 10, então Rockman é a segunda etapa. Então imagina o seguinte, você tinha lá o Big Bang, tudo estava unificado numa única partícula. De repente ela expande. Aquilo vai virar o quê? Não existem leis definidas ainda. Não existe... Entendeu? Então assim, Rockman seria a fração de segundo depois do Big Bang. Onde... O caos já existe, O né? caos já existe, a centelha se manifestou, mas ela não sabe pra onde ela vai. É o eita porra, caralho. É isso aí mesmo. Então, eita assim, porra. Em Rockman, tudo pode... em Rockman, tudo pode acontecer. Rockman é o caos. Por isso que eu tava conversando com o Keter, inclusive, quando a gente tava falando de cores da magia, eu falei, na minha opinião, Octarina é Rockman e não Keter. Certo? Porque em Octarina, em Rockman, tudo existe. Só que tá tudo espalhado. E é por isso também que eu não gosto quando o pessoal fala assim, o antônimo de caos é ordem. Não, o antônimo de ordem é desordem. Tanto a ordem quanto a desordem fazem parte do caos. Uhum. Então, em Rockman, tudo tá em movimento. É isso, uma das coisas que a gente falou quando fala sobre magia do caos, não é porra louquice, dedo no cu e gritaria. Pode ser. Também. Ali. Se quiser, pode. Se quiser, pode. Mas é uma forma sutil de ordem. Uma forma de ordem que não é a ordem comum. Pode ser a sua ordem, né? Essa é uma das brincadeiras. Eu gosto de olhar pra Rockman como o berço da magia do caos, a fonte da magia do caos. Porque em Rockman não existe sistema definido ainda. Eu acho, inclusive. Você pode criar qualquer sistema a partir da energia de Rockman. Por isso que é uma energia difícil de trabalhar. Não, você passa a tua vida magística sem falar dessas três esferas de cima, inclusive, assim, vai Sim. longe, sem problema nenhum. A outra, então, a três, E é interessante ali também, por exemplo, que o caminho que liga de Keter a Rockman tem o símbolo do ar, né, representado pelo ar, que é aquela expansão, tá abrindo, tá tudo se expandindo para todos os lados, não tem foco. É o louco, né, que é o se louco. Joga. Né? Exatamente. É o louco, né? Dessa perspectiva, tá descendo, né? O cara tá caindo. Então, tá se jogando jornada. É a última cena do Prometeu, né? Quando ela chega lá em cima e volta. Sim. Ela se joga no, no, da altura. É, se você olhar todos os dois no tarô, são situações caóticas, né? Onde a energia está se movimentando. Tá, outros aspectos de Hokma que eu posso falar de uma maneira mais mundana. O que, que mais ele representa? Cara, nada mais mundano do que caos. Só se a gente começar a mexer com deuses, né? É, por exemplo, na Umbanda, em Ansan, que é o vento, né? É, que é uma energia de movimento mesmo. Gaia, contei tudo. Não dá pra binar, não? Tá, então sou eu. Tá bom. Tem lógica que você está falando. Né? Tem lógica que você está falando. Aqui, né? Ó. Aqui. Urano é legal. O céu, né? A parada e tal. O Urano bate. O Urano é bom. Peraí. Podemos pensar em Por favor, me corrige. Hokma. Podemos começar em Hokma como sendo o esperma divino, com seus milhões de espermatozoides formando todo tipo de potencialidade, e binar o útero da realidade. O único que se juntará com o espermatozoide para formar um novo universo. Seja, um bebê completo. Isso mesmo. Bebê gigante do 2001. É isso aí. Foi explicado. Bebê gigante. Então, beleza. Esse é o bebê gigante. É, vamos pro próximo, então. Binar. Bom, binar. Joga pro Ulisses. Segura o binar aí, Ulisses. Binar é a concentração. Né, a restrição daquela manifestação toda lá de Keter, que vai para todos os lados, é o momento que você escolhe uma daquelas possibilidades e você fecha o triângulo superior ali. Ó. É a manifestação de uma daquelas coisas. Às vezes eu gosto de fazer uma comparação, por exemplo, quando você tem uma ideia que você vai montar um negócio. Primeiro você tem uma ideia. Essa ideia não saiu do papel. Essa ideia é o Keter lá em cima. Na hora que você vai decidir, vou fazer o quê? Vou montar um podcast, vou montar um canal no YouTube, alguma coisa assim... Essas possibilidades estão em Hokma. No momento que você decide, não, eu vou fazer um podcast e esse é o negócio, o meu plano de vou negócio ficar pobre, é esse. Vou fazer um podcast, vai ser binar. Aí você chegou em binar. Show de bola. Aí voltando lá o que a gente viu no podcast de tarô, exatamente isso. Quando você. Nos dois você tem muitas possibilidades. Quando você chega no três, uma possibilidade se solidifica. Se você pega o naipe de copas, por exemplo, a gente até brincou no podcast, fala assim, o pessoal fala que esse 2 é amor. Mas não é amor, é flerte. Está tirando para todo lado. Quando você tem o 3 de copas, é celebração. No 3 você achou o amor. Então você está celebrando. É, e se a gente faz, falando até de tarô um pouquinho, né, o caminho que liga Hokma até Binah é o caminho que tem a Imperatriz. E na carta do tarô do Crowley, se você olhar, ela tem uma barriguinha, assim, que ela está gestando alguma coisa. Algumas versões do White também. Cara, eu tenho uma ilustração magnífica pra gente acompanhar essa parada da Cabala, que é fazer um podcast. Olha aí! Saca só. Keter lá em cima, eu ouço podcast, eu acho que é legal fazer um podcast. É isso. Vamos aí. Fazer um podcast. É louco, né? Então, obviamente. É louco, vamos fazer um podcast. Aí eu me jogo pra fazer o podcast. É porque é o caminho do louco, né? Sim, se joga. Keter é a vontade, a potencialidade de tudo. Aí eu caio em Hokma, que eu falei, não, eu vou fazer um podcast, mas como é que é o podcast? Podcast do quê? Pra quem que serve o podcast, como é que eu vou fazer? Eu não qual sei que é o nada tema sobre podcast. E aí eu vou pra Neshama, que é a hora que eu acertei que eu quero fazer um podcast sobre determinado tema. Que é o Binah. Que é o Binah, perdão, falei Neshama, né? É por causa do folheto do Bolívio Pilar. Eu vou pra Binah, que eu falei assim, não, eu vou fazer um podcast sobre magia. Vou fazer um podcast sobre magia. Decidi o que eu vou fazer. Você vai fazer Você vai fazer a jornada do Magicando? Jornada do Magicando, vai ser essa daí. Pode ser outra jornada também, pode ser o seu podcast de magia. Você vai ouvir isso aqui e vai querer fazer até chegar a hora que você não vai querer mais, quando chegar ali embaixo. E assim, então, ali em Hokma, eu decidi que eu vou fazer um podcast, não vai ser de culinária, não vai ser sobre criar gatos, não vai ser sobre educação nem crianças, nem sobre esquerdismos ou direitismos. Vai ser sobre magia. E aí eu vou pra Binah, que é onde eu decidi. Binah, decisão tá tomada. E eu começo a trabalhar da criação disso. Amarrando com o último episódio das Cores da Magia, que, como a gente falou, é a esfera da restrição, então ela tá ligada a Saturno. A cor é preta, como vocês já falaram no outro episódio. E aqui tem um outro aspecto, porque o Keller, por exemplo, comentou muito sobre a questão do aspecto da morte ligado a Saturno. Mas tem um outro aspecto restritivo de Saturno, que é o aspecto ligado às leis. Sim, sim. Tudo que envolve legalidade está aqui em Binah. E a lei férrea, né? Não é uma lei de Constituição, é a Constituição. É a Constituição. Que são a Constituição são deveria ser. É, são todas as bases legais. Entendi. É por isso que, por exemplo, você vai trabalhar com Tyr na mitologia nórdica, com Xangô na Yorubá, com todos os deuses da justiça. E é por isso... E assim, esse é um aspecto que normalmente as pessoas têm muito cuidado para manipular. Tá? Pessoal, vamos lembrar que cada Sephira tem milhões e milhões de aspectos. Sim, tá? Por exemplo, tá, a gente não vai falar do Eu Morte aqui, porque já falou no Cores da Magia, a gente está conectando as duas coisas. Então aqui eu estou falando do aspecto das leis. Por exemplo, o aspecto da lei, a maioria das pessoas tem muito cuidado para manipular. Por quê? Porque aqui, como o Keller e o Andrei falaram, isso aqui é a lei cega. Então é o seguinte... Se você pede por justiça e você tá com o rabo sujo, a balança vai nivelar e você vai se fuder também. Então, certo? Tá devendo então, no cartório, não brinca com isso. Então, né? Essa é a parada. Por isso que tem gente, por exemplo, que evita trabalhar com essa Sephira. Quando é para trabalhar com isso, você vai num terreiro e deixa a entidade mexer. E além do mais, de que não é a lei como você interpreta. A lei como a gente interpreta, ela tá mais para baixo. Tá em uma outra esfera ali, que é a lei do juiz que mundano. Mais mundano. Ali é a lei natural mesmo. Eu não posso chegar pra natureza e falar: ai, por favor, não me coma, né? Leão tá me atacando, morro de fome, por favor. É aquela não piada. Problematiza o leão marinho, o urso polar comendo o leão marinho, eu não lembro qual que era a ordem lá. A foquinha. A foquinha. Pelo amor de Deus, se você acredita que os espíritos da natureza são espíritos... Ai, fofinhos. Mano, você estuda não, de novo. Você não merece estar aqui. Estudou errado, né? Não, rapidamente. É aquela piada do leão cristão, né? A reza pra ver se ele vai te... Aí eu começo a rezar, obrigado por mais uma refeição. Eu não lembro como é que é a piada, mandei tudo errado. Eu desenvolvi uma analogia interessante que funciona para a parte prática, como você trabalha com Sephiras ou com cores da magia, não importa. Imagina o seguinte, imagina que você tem, para cada uma das coisas, para cada uma das Sephiras, você tem um violão. Então você tem um violão colorido. Posso pegar um violão? Então você tem um problema, ele tem 6 cordas. Você tá como... começando a aprender a tocar violão, ou você nunca viu, pegou esse violão agora, olha o que que é isso, o que que você faz? Você quer tocar, você bate em todas as cordas, você faz aquele bang, e é isso que você sabe fazer, certo? Cada basicamente, sete. Quando você tá, cada corda, só que cada corda do violão é um aspecto dentro da sete. E ainda você tem os acordes, e aí você tem que saber posicionar teus dedos nos trastes e tudo mais aquilo. Você não sabe fazer nada disso, você só bate. É um pra vida, meu irmão. É. Então ainda, o que acontece? E ainda tem que ter bom gosto, né? Porque de repente do teu gosto musical vai sair uma droga de total. Lá. Tocou na Jorubana, então, sai daqui. É. Então o que que acontece? Uma coisa é você bater as cordas, outra coisa é você saber fazer os acordes. Quando você não sabe tocar aquela Sephira, você vai lá, acende uma vela e fala, eu quero isso, e senta o pau. Vem todos os aspectos daquilo pra cima de você. Torce, né? Torce, reza pra um funcionar, porque o resto pode vir na tua cabeça. É tipo rezar pra Ares, né? Exatamente. Quando você sabe tocar, você vai no acorde certo. Por isso que eu dei aquele exemplo. Muitas vezes, quando você vai... E conforme quanto mais você sobe na árvore, mais complicado é lidar com esses aspectos. Por isso que muitas vezes, pra lidar com justiça... O cara não faz sozinho e ele vai para um terreiro e vai procurar alguém, alguma entidade. Porque a entidade que tá lá em cima, ela enxerga melhor as cordas que ela vai tocar. Então evita de você tomar no rabo. É por isso que normalmente o véu do abismo tá aí para a galera evitar, né? Não tá ali à toa. Mas se quiser, pode. Eu tenho um caso, uma história do cara que me ligou uma vez. Enfim. O cara namora. Não posso falar sobre isso, né? O cara tava namorando uma menina menor de idade que tava fazendo umas merdas. Já tá errado. É. Ai, meu Deus. Não, mas essa menina era bem saidinha e ela tava querendo se envolver no rolê magístico e tudo mais. Ele também tinha 19, ela tinha 17. Tipo, mas tava errado. Mas a menina era bem espertinha demais, inclusive para mandar nudes para pessoas que não deviam do meio magístico. Mas rapaz? Inclusive que tipo as esposas dessas pessoas que não deviam, tipo, viram as fotos. E aí ela começou a tomar magia de rebote. Aí esse cara, sabe o que tá acontecendo? Me liga e fala, velho, como é que eu faço para invocar a justiça? Eu, oi? O que tá acontecendo, mano? Tá acontecendo isso. Chama o Moro. Eu falei assim, velho. Você tem certeza do que você tá pedindo? Eu falei, então, cara, eu tô sabendo dessas histórias e você sabe que essa sua namorada tá com o rabo sujo também. Você tem certeza que você quer chamar a justiça, cara? Porque vai arregaçar pra todo lado. Pensa bem o que você tá fazendo. Ele falou que queria, lógico. Sabe? Ele falou que queria, mas depois ele. Enfim, deu pra trás? Cada um foi pro seu lado, terminou com essa menina. Ok. que ela andou aprontando pra caralho no rolê. No rolê. É. Ela já entrou no rolê e já quis entrar de Kleber. Tá certo. Eu já tô gostando cada vez mais dessa menina. Tem o telefone? Essa altura do campeonato deve ter mais de 18, né? Agora deve dar uns 20 pau na orelha. Se ele estiver vivo. Não é? Não, tá, porque ela tentou entrar de novo no rolê depois. Mas aí, meu, já tem a ficha corrida, né? É igual os caras que fizeram merda 10 anos atrás aí e depois queria aparecer. Meu. Beijo, judeu transante. Não, esse aí sumiu. Esperto, filho. Esperto, pelo menos pra isso servir. É. Mas teve os caras. Vamos pra próxima? Tentaram, inclusive, entrar nos grupos fechados do Magicando, desculpa. Né? Opa! Teve os caras que tentaram, inclusive, né? Entrar nos grupos fechados do Magicando. Ah, sou padrinho, mas tá galera, bom, mas a gente tá de olho. Por isso que eu gosto quando o Grola vem. Coloca a treta na mesa isso e não que eu, corre. Que eu não tava nem pronto. Ah, mas teve os caras que andaram uns anos atrás e andaram falando que eu vou entrar nesse grupo, gente, para jogar qualquer merda para foder os incautos. Tá bom, mas você acha que só... Que ninguém viu você falando essas merdas em grupo fechado. Fica de olho, e não Grola, caiu, né? Então, onde você vai, nós estamos, filho. Deixa eu só falar do... Já que vocês estão pedindo para eu falar sobre deuses, aspectos da, das... Aqui em Biná, nós temos... Virgem Maria. Sim. Também. Funciona. Ah, peraí. Como aspecto primordial, né? Adão e Eva. Deve ser. Não. Você deu uma respirada muito funda. Peraí. Então, é porque... Virgem o Maria... O Alan Moore coloca tanto a Virgem Maria quanto a Babylon. Era aqui. Isso que eu ia levantar. Mas será como fundação do Pilar... Então, ali ela tá colocando nem como fundação do pilar. Eu acredito que o que ela tá colocando ali é como mãe da criação mesmo, você entendeu? É, porque o aqui... texto yetzerático refere-se especificamente a Biná como inteligência santificadora. Desta maneira, podemos perceber que a Virgem Maria está intimamente ligada a Biná. É, eu também feminino, acho que basta cair aqui. É porque assim, quando a gente fala de energias de Yang e se transforma isso para sexualidade, você tem... Na esquerda ou direita, dependendo do seu ponto de vista, né? Que é o Hakim, você tem o pilar feminino e aqui você tem o pilar masculino, né? Só que as cabeças são invertidas. Em Hokma você tem Adão e em Biná você tem Eva. Então, assim, é o Yang dentro do Yin e o Yin dentro do Yang, né? Então, assim, quem manda no pilar feminino é a energia masculina e quem comanda o pilar masculino é a energia feminina. Certo? Então... Por aí, ok, eu até concordo, cara, que seria Virgem Maria, se mas... Se você entendeu isso que o Grola falou aqui, vai te poupar muito problema. Só pra... Bom, tudo bem. Aqui a gente tem o primeiro véu, que é o véu do abismo, né? A gente acha que da Atma não esfera, é legal falar dela depois. Depois, fora, né? Depois. Mas aqui a gente tem um vazio. Significa que pra colar, quando você tá subindo, de Resed pra Neshama, você tem que passar por esse abismo com uma... Tem como. Faz parte. Quando você está descendo, pressupõe que você tem capacidade para passar pelo abismo sem mais problemas. Então é por isso que na hora que você desce o abismo, ele é um problema menor. Na hora que você sobe, aí sim, ele é um abismão. Não sei se eu consegui... Tentando deixar claro para o pessoal que é mais ligado ao cristianismo. Imagina que essa passagem do abismo é aquela tentação de Cristo na hora que ele está no deserto, que o diabo vem tentar ele lá, aquela coisa toda. Uhum. Ah, reza para mim, não sei o quê, que eu te tiro dessa situação. Né? Então, ou seja, é aquele último desafio, né, para quem está subindo a árvore da vida antes de chegar à iluminação. A morte na jornada do herói. Né? É, quanto é o dom da boca, descer é muito mais fácil do que o cara subir para buscar... Exatamente. É pra baixo, todo isso te ajuda, pra cima até o diabo puxa. Mas enfim, vamos evitar. Mas existe esse véu aí, dessas três... Que é o véu do abismo. Esferas de cima que protege, vamos colocar assim, né? Ok. É, protege não, ela te impede de, fazer de ver uma parada que você não consegue conceber ainda. Level 1, level 2, level 3? Sim, legal. É tipo você subir de level? Considerar assim, são as fases da parada. É, tem isso também. E o véu do abismo seria o chefão. Você passou por O véu do abismo é o seguinte: se você não se desapegou de toda a matéria quando você vai cruzar o abismo, você se fudeu e você cai no abismo. Tem uma ilustração boa que fala que aí tem um demônio, né? Que é o. Corozon? O Corozon. Vamos falar da Dati depois então. Tá, vamos falar da Dati. Segue pra Resed então. E aí você chega em Resed. Resed no podcast é a hora que você vai adquirir, ver, com certeza você tem o conhecimento pra falar sobre aquilo. Porque não adianta eu falar assim, eu vou falar sobre magia e tipo, o que você sabe de magia? Firaga, Fira, Fire, Fira e Firaga. É. Né? São os três estágios de magia do Final Fantasy. Aí não é suficiente. Então aqui é onde vai testar se você tem o conhecimento pra fazer a parada. É você ir lá no site do Mundo Podcast e aprender tutoriais, seria isso? Aprender o tutorial, aprender. Você tem que ter a aptidão pra fazer aquilo. Então o primeiro salto é a materialização da parada. Você tem um projeto ali, a materialização dela no sentido de colher o conhecimento. Não sei editar, vou no YouTube ver tutoriais de vídeo. Tutorial de vídeo, coisa pra editar. Essas paradas todas são aqui. Qual o nome mesmo? É reset. Até binar é o plano do projeto. Reset é na hora que você começa a construir mão na massa. É. Pra você colher essas informações. Vai vetorial, vai conversar com a galera, vai entender como é que funciona a porra de um feed. Fazer uma pesquisa de mercado. É, essa é a parada. Que deveria fazer uma pesquisa de mercado primeiro, inclusive. Aqui é o momento que você chama a Ira. Pronto. Por isso que é ligado com a figura de um rei? É o cara que tá mandando, ó, vai acontecer isso. Ou um sábio. Aqui a gente tem as duas qualidades de um rei, que é o que a gente vai falar agora. Giburá e Recede. Um rei tem que ter os dois. Né? E aqui, mas o sábio ele vai explicar bem. O Gandalf, ele tá colocado em Recede, que é aquele cara, o pai sábio. Né? O cara que tá aqui pra dar uma mão, que bacanão, pra ajudar, pra manter essa parada. Que vai dar o conhecimento mesmo. É a mão que afaga, é o pai que afaga. O pai que afaga, o que vai dar o conhecimento pra isso. Então aqui você ainda tá cheio de sonhos do podcast. Você fala, caralho, aprendi a que usar. Nossa, aprendi. Consigo muito tem um programa fodástico que chama Audacity. Audacity, melhor programa do mundo pra editar podcast. Tô bom com Audacity, né? E depois você vai, né? Isso vai ser colocado à prova. O cara vai terminar de escutar esse programa, ele vai saber como montar o podcast dele. Exatamente, cara. Eu tô aqui pra isso. Aí tá vendo? Eu tive essa iluminação. E vai decidir não. Eu tive essa iluminação no banheiro, inclusive. Inclusive, pra você que já tem podcast, você pode usar isso pra melhorar o seu podcast, que tem muita gente precisando, inclusive. E aí, o que a gente pode falar de Reset? A cor principal dele é sempre aquele azulado real, né? É o azul, relacionado com Júpiter. Eu acabei não falando de Binar, né? Mas em Reset, a virtude é a caridade e o pecado é a gula. Só voltando, o pecado é a avareza e a virtude é a pureza ou a justiça. A gula aqui em Resed é só lembrar que não é gula de cometa também, mas aqui tá falando principalmente da gula de conhecimento, de tudo, de acumular. O que não é necessário. Exatamente. É tipo aquele pessoal que começa a acumular papel e de repente tá preso dentro de casa. Acumuladores. É a figura daquele cara, provavelmente, que sempre tá na área de planejamento, mas nunca tem coragem de efetivamente aplicar fazer barata. Também. Olha aí. Exatamente. Faz parte. Reset é foda nesse sentido. E a partir daqui fica um pouco mais fácil. Porque você passou o véu do abismo, as esferas elas são mais palpáveis na nossa cultura. A gente tem mais exemplos pra falar. São mais compreensíveis. Quer falar uma coisa de Reset? Sim. Não, só falar também que é o lado da misericórdia, né? De todo esse lance da bondade, de ser generosidade. Tudo isso tá relacionado com a energia de Reset. Tanto voltando lá para as cores da magia, você falou que a gente se faz magia de prosperidade, né? Tudo que envolve... Contato, informação, dinheiro. Acho que foi, não, informação é mais roda lá embaixo. Cara, aqui é informação acumulada. Aqui é prosperidade. Sabedoria. Sabedoria, porra, abundância. Que é abundância. Diferente de inteligência, isso é uma coisa importante sim, pra lembrar. Sim. Que abundância mesmo. Saudade do seu rabo, como um pastor falou uma vez. Total. Tendo pequenas igrejas, grandes negócios, inclusive, essa carta. Não. Tem o áudio de um pastor famoso, que inclusive tem foto com presidenciáveis famosos e outros twitteiros cristãos famosos. Ele mandou um famoso, falou assim, pra fiel, pastor, sei que ele falou, saudade do seu rabo. Ele mandou uma dessa. Mando pra vocês depois o áudio. Tem a carta no Pequenas Igrejas, Grande Negócio. Saudade do seu rabo. Eu lembrei do memes de baixa qualidade. Low quality. Que é a caveira. Não, é da caveira de baixa qualidade. Que ela fala, que saudade desse seu rabão. É a mesma coisa, tá ali. Isso aí. Inclusive, esse cara tá com caveira. Continua. Vamos pro próximo? Vamos. Vai pra onde? Recede. De Recede, Gebra. A gente vai pra Gebra. Tá. Ali, pra esquerda. Volta pro Grolo pra explicar Gebra? É, Gebra é Marte. Combina, né? Com o Grolo. Combina com o Grolo. A magia vermelha. São tudo que liga você à força de vontade, ao impulso de você ir pra frente e esganar os seus oponentes. No podcast, você fez a primeira gravação você tá editando e você tá se perguntando por que que você vai fazer isso. Exato. É a hora que você sentou e falou assim, caralho, eu tenho tudo aqui, eu sei gravar e tal. Gravou com os amigos. Ficha caiu. Deu play e você falou, cara, isso tá uma bosta. Eu vou ter que mudar a edição inteira pra dar um formato pra isso aqui. E não vai ficar bom. E essa porra desse site é um problema. E feed RSS é um inferno. É. Não, e tem mais. O cara olha e fala, mano, eu tô fudido se eu quiser editar isso aqui. Porque é onde você precisa de força de vontade. É a hora que cai a ficha. É a hora que você fala assim, porra, a gente conversou por 4 horas, deve ter um podcast de 30 minutos aqui dentro. Tem. E aí você vê que tem. Só que, e aí, pra dar 30 minutos? Enquanto o Enhanced você tinha o pai que afaga, a mão que afaga, aqui você tem a mão que bate. É. Entendeu? Aqui, se você olha no tarô, por exemplo, são todos os 5. Todos os 5 são desgraceira. Isso daí é a segunda-feira, é a realidade batendo na sua porta. Exatamente. Isso daí tá relacionado também a pagar o boleto do cara que tá fazendo edição do podcast, do hospedar o site na internet, pagar o servidor, toda a parte relacionada à grana que vai desembolsar, que você vai ter que... Aplicação física da parada. Exatamente, demandas, é a hora que dói no bolso. As demandas reais disso. E tá ligado às divindades da guerra, quando a gente fala, né? E é legal colocar também aqui que tem as qualidades de um rei. As qualidades do rei tem que ter os dois. Ele tem que ter poder, né, e sabedoria, sim, que tá ali do lado. Uhum. Rigor e misericórdia, né? Também. Tem que ter poder, sabedoria, misericórdia. E ele tem que ter a realeza, a firmeza, o poder no sentido... Uhum. Porque o poder tem esses dois sentidos, né? Tem o poder de eu posso fazer, uhum, e tem o poder de eu posso executar. Uhum. Né? Que é esse é o outro. É o líder e o chefe. Inclusive, é o líder e o chefe. Pode puxar pro Sayano. Na verdade, o líder teria que ter os dois. É o chefe e o chefe bonzinho demais. O que é legal é a carta do tarô do imperador, que ele tem o orbe mostrando o lado do... da misericórdia e o cetro do lado do poder, né? Exatamente. Fazendo a representação. Na mitologia grega, a gente tem, eu não vou lembrar agora, mas é uma das histórias onde aparece o Kratos, né? Que Kratos, ele quer dizer o poder, a aplicação do poder. E tem um outro cara que aparece junto também que está associado a Hesed, que eu não vou lembrar agora. Então tem que ter as duas qualidades para você ser um rei, para você ser uma autoridade. Um pai que só bate não é pai. Um pai que só afaga não é pai. Então deixa eu ver, ainda não voltando no podcast. Você precisa ter todo aquele conhecimento, você precisa ser o cara que entende e ao mesmo tempo você tem que bancar a parada no sentido de pau na mesa. Eu faço. Exatamente. Eu falo em todos os. Não quer dizer que você fez ainda, mas você tem que ir lá e falar, eu faço. Porque tem um cara que fala que eu faço, mas não tem o conhecimento. É aquele cara que é só banca, né? Sim, fudeu. E se fudeu também. Tem que ser dois. Ou o cara que sabe fazer. Não, mas independente se o cara, você fosse falar, eu faço, você não tem o conhecimento, você vai buscar o conhecimento. Sim. Mas se você bater, eu falo, eu faço, então aqui é onde você vai pegar energia, você vai fazer. E vai dar o seu jeito. É o famoso toca pro pai. Toca pro pai. E olha como tá fechando a coisa. A coisa começou muito aberta e ela vai ficando cada vez mais centrada, né? Uhum. Aqui tem uma observação que eu gosto também quando eu analiso a árvore, que é você olhar pros pilares e assim, lá em cima você tem Binah, né? Então você tem a ligação de Binah com Geburah. É, quando você olha e você analisa de cima para baixo, você tem ali nas esferas de cima, nas duas de cima, nas extremidades, né? A sustentação, no meio a articulação e embaixo a execução. Então, por exemplo, se lá em Binah você tinha as leis, aqui em Geburah você tem a aplicação das leis. Aqui que tá o você juiz. Tem a análise das leis. É. Lá em cima você tem a Constituição, aqui você tem o juiz. Entendi. Ali é o carrasco com o chicote. É. Que é um juiz, né? juiz é o cara com o chicote. Sim. Juiz da puta que pariu. É. Não, juiz brasileiro. Com todo respeito aos amigos juízes. Sim, não, todos assim. E devo deixar bem claro que isso não é nem a minha opinião. Eu não tenho isso de opinião. Eu falei que eu alego insanidade. Somos todos amigos de juízes. É. Continua. Então aqui ainda você tem aqueles aspectos de magia vermelha, que envolve força de vontade, garra, estratégia, planejamento. Paulada. O soco na cara. A porrada, né? É, a ira seria a Clifa. Também. Na verdade, eu acho que a mãe da ira teve um alumbramento na hora que deu o nome. A questão é: o nome deu forma ou o nome já está representado ali? Você nunca saberemos. Vamos que você tem, se você olhar. O pecado de Geburah é a ira. As virtudes são a fortaleza e a diligência. Perfeito. Diligência é justamente essa coisa do podcast, que é o saber guiar, né? Falar como fazer, os caminhos pra fazer, né? Sim, vamos lá, Tiferet. E regrar também, quando a coisa tá fora do controle. Fala, Lívia, fala no microfone. Exatamente, para de bater na porra da mesa. Para de bater na mesa. Keller, para de fazer boquete no microfone. Inclusive faz tempo que não acontece. Exatamente. Vai continuar assim, acontecer. Tiferet. Tiferet está na mão do nosso querido aqui. Ulisse, vai. Tiferet é a hora que aquele esforço todo que você colocou lá da energia lá de Gebura, surgiu ali o primeiro protótipo daquilo que você está construindo aí, indo nessa linha do podcast. Seria o seu piloto. Aquele que você vai ter, você não vai ter coragem de mostrar para o público, você vai mostrar só para os amigos, né? Você vai chamar os amigos e falar, acabei de fazer isso aqui, dá uma olhada, vê o que vocês acham disso aqui. Você fica orgulhoso pra caralho. Você tá orgulhoso, mas ele tá nascendo ali, tá começando a formar ali, né? Filho feio. Ainda. Ai. Mas não, é informação ainda, né? A palavra acho que. A informação, ela existe já. Que essa é a parada de Tiferet. A coisa, ela não existia até agora. Você conseguiu manifestar algo. É isso que eu vi. Tipo, eu acho que pra mim é uma esfera muito interessante, né? Porque ele é uma manifestação. Vamos colocar assim, física, né? A gente tem uma brincadeira. É a hora que nasce o filho, vamos dizer assim, né? É criação, é a hora que nasce. Tem uma brincadeira legal, porque até o sol, a concepção, o momento em que você calcula, inclusive, o signo solar do indivíduo, né? Tá a partir daqui, o surgimento. Aí você desce a árvore. Desculpa, a Ju tá dando vários bullet time aqui da minha mão. É, você ali foi criado, aí você desce tudo aquilo pra manifestação, pro Malkuth. E aí quando você sobe, pra você chegar ali, você já tem que estar maduro. Então você faz o processo de criação. Caralho, não entendi nada. Vai de novo. Quando você enxerga de baixo pra cima, começando de Malkuth, é como se Tiferet fosse o amadurecimento. Seria isso, Kelly? É a plenitude da parada, assim, a hora que você tá realizado. Então você volta pra aquilo. É tipo um. Sabe aquela história de que você nasceu de novo aos 40, a vida começa aos 40? É mais ou menos pra falar o quê? Eu tô maduro pra aproveitar a vida. Porque antes disso eu não tinha dinheiro, antes disso eu não sabia o que fazer, antes disso eu tava fazendo bosta. Então quando a galera fala, a vida começa aos 40, mais ou menos ali é o ponto de maturidade. Então eu posso experimentar com mais sabedoria algumas coisas e tal. Isso na hora que eu subo. A gente tá falando na hora que desce ainda. Pergunta boa. O que que isso tem a ver com o meme do e aí, beleza? É que quando você chega lá, o Sag fala pra você, e aí, beleza? O Sag tá sentado aí no Tiferet? Pergunta pro cabalista. É que Tiferet é beleza, né? Vamos perguntar pro cabalista. A ideia de Tiferet, né, na subida da cabala, é a hora que a pessoa se ilumina. É a hora que a pessoa, vamos dizer assim, ela chega à situação de ser um mestre, assim. Ela é um. Ela chegou, se iniciou e se iluminou. Dizem muito que o espírito que chega a Tiferet não precisa mais encarnar, né? Toda evolução acima disso, ela é espiritual. Você não tem que passar mais pelo mundo físico. E tem também aquela outra teoria que todos os iluminados, o máximo que consegue chegar na árvore da vida também é em Tiferet, né? Encarnado. É em Tiferet. Quando o cara se ilumina, vira um Buda, ele chegou em Tiferet, é o último, o ponto mais alto onde você pode chegar encarnado. E aí tem a daí pra cima que, é só espiritual. Recede que você experimentou as emanações dela pra Tiferet. Sim. Você experimentou as emanações de Hokmah e Binah pra Tiferet, né? Em vida, o boleto só permite que você chegue até o Tiferet. E o nome da esfera ser beleza é muito bom. É. Porque todo mundo acha o fio estranho e bonito. Entendi. Você acha, você fala, ah, que bonito essa porra. Não, tem cara de joelho, tem cara de cu, mas é teu e você acha bonito. Eu gosto desse nome. Continua. Desculpa, Luiz. É o pecado. O pecado é o orgulho. É orgulho, e a virtude é fé ou magnanimidade. É, rapaz, isso aí tá certo. Esse piloto pode ser. Tipo, isso aqui tá bom, tá muito bom, e não tá tão assim, né, amigo? Você tem a maturidade, magnanimidade de entender aquilo de real e ter fé que pode melhorar é muito mais importante do que você falar, tô foda! Não. Exatamente. Exceto o Magicando, que já nasceu e vence vitorioso. Ah, é que o Magicando veio do Egito. Então, essa é a famosa magia amarela, né? Mas ela está relacionada com essa ideia de assim, você criou e nasceu ali, né? O primeiro protótipo ali. Então tem aquela questão do orgulho, do pô, conseguir fazer aquilo que eu queria fazer. Tem um orgulho bom, né? Também. A gente não pode esquecer aquela coisa de um orgulho bom. E de novo, com a astrologia, o seu signo solar, né? Está associado aqui, porque é quando você nasce, né? É o sol, a magia amarela que a gente falou. E tem os outros aspectos também da magia amarela, que lá a gente falou muito na coisa do mostrar, né? Do se exibir, daquela coisa meio leonina. Mas você também tem os aspectos de iluminação, como o Ulisse estava falando. Toda vez que a gente vai botar foco meditativo para se iluminação, para expandir a mente, você foca em Tiffer. Né, porque é o carro, às vezes o carro... É, quando a gente é. Faz assim, é que tá... Aí separa. Aí separa. Repete. Isso é o símbolo. Porque você errou o símbolo. Ah. Assim, é isso. Fez isso aqui, é? Então, a gente falou muito da magia de se mostrar, né, com a questão da magia amarela, mas aqui iluminação. Também tem muita questão da iluminação. Né? Toda vez que você vai meditar, você vai fazer visualização com o objetivo da iluminação, você trabalha em Tiferet. Tem o que meter o meia-culpa aqui, que nós falamos de várias coisas mundanas, porque tinha uma galera falando assim, e como é que é a aplicação prática no cotidiano dessa magia das cores? Aí a gente deixou de lado toda a parte etérea, evoluída, desenvolvida, pra falar, vou pegar mulher aqui. Aqui é pra você dar ideia, pegar os homens, aqui é pra você ficar bonito, aqui é pra você passar maquiagem. Não, mas é que nem eu falei, você aqui tem vários... cada um é um violão, você tem várias cordas, você tem que ver tem o que você quer tocar. Tem gente que é um violino, né, cara? Tem gente que toca Cowboy Son Real, tem gente que toca Será. Hoje é a segunda vez que ele ataca a Legião Urbana, é anotado. Tá certo, Keller, tá certo, Keller. Não tô dizendo que tá errado. Ulisses dos Anjos, continua, por favor. Vai pra próxima? Não, pra próxima. Então a próxima sou eu, né? Netza. Vocês querem falar também, meninas, das coisas? Ah, eu gosto dessa. Netza. É a única que eu entendo, mais ou menos. Não, Nietzsche. Eu não entendo nada. Fala você. Eu só tô fazendo pergunta burra aqui. Tá. Eu mais gosto que é das meninas. Das mulher, quando ela fala que é das menininhas. É verde, cor preferida. Caraca, eu tô tendo um trabalho de associar verde com o feminino. Tá se esforçando. Tá difícil. Netza tá ligado principalmente a quando você dá um banho de emoção, digamos assim, naquela coisa. Eu acho que se a gente for trazer para a questão do podcast, ele foi feito, mas você fez a primeira autocrítica. Exato, a sensibilidade. É, a primeira autocrítica, que você ficou, dá uma sensibilidade para fazer assim, cara, aí você percebe que talvez faltou alguma coisa, não tem identidade, você entendeu? Não tem, aí você fala, puta, tá faltando coisa. Tá faltando alma, tá faltando coisa. Aqui é a primeira autocrítica pra você trabalhar com isso. Tá associado à questão do feminino pelas deusas e pela questão de Vênus, né? Mas a gente já chegou à conclusão de que existem figuras masculinas que podem configurar aqui também, de muitas formas. Que é aquela coisa que os antepassados aí, pra simplificar, traduziram com questões de gênero no sentido sexual, né? E não é essa a parada que a gente trabalha. É porque assim, vamos pensar também que muitas vezes assim, é uma discussão que eu sempre gosto de puxar e tal, e a gente precisa realmente fazer essa questão de gênero, sexualidade, magia em algum momento. Mas é interessante, a gente tem que entender também a limitação dos antepassados, né? Da antiguidade, né? Que enxergavam na natureza uma forma de tentar explicar ela. Então, nada mais natural do que você ver um homem ou uma mulher e explicar isso como... Mas já os antigos se referiam a algumas pessoas, aquele homem tem muita energia feminina, usando esse termo. De boíssima. De boíssima. A gente que complicou tudo. Eu acho sensacional que tem o mitologia, acho que a havaiana, eles têm um terceiro sexo, né? Que são mais... uma galera. Tem... Mitologia havaiana tem a pessoa que é do terceiro sexo, é aquela pessoa que nasceu de um jeito com muito do outro. E é totalmente aceita e normalmente é considerada uma pessoa meio mágica. Se eu não me engano, na Yorubá também. O Xumaré, ele é 6 meses homem e 6 meses mulher, se eu não estou enganado. É certo, o Xumaré, faz o Rafa. Olha, vai na balada tá certo e não... Vai na balada, então no ano, ele fez o que você não vai fazer a vida inteira, o Xumaré, tá ligado? Tá certo, Xumaré. Tá certo. Isso, mas é interessante, né? Ser então essa sensibilidade, né? Essa coisa de uma crítica ou autocrítica, né? Do seu trabalho. Seria interessante. Que é aquela autocrítica sensível, né? Desculpa. Vai. A gente pode associar as musas a essa também ou não? Eu não sei se me engano, as musas, cada uma tem sua esfera, né? Elas são 7 musas, elas estão ligadas aos planetas antigos que tem, mas elas... É aquele conjuntinho. É, por causa de Vênus, acho que até faz 3. O grupinho das 3, esse é o me refiro. É que o problema, até uma coisa que eu queria pontuar, é que assim, quando a gente olha para as Séfiras, elas têm muitos aspectos. Então, uma das maneiras de você estudar é fazendo associação mitologia comparada associando a deuses. Mas como o Andrei bem falou também no Cores da Magia, você olha, quando você olha assim... É unilateral, porque você está olhando um aspecto só de Deus. É a planificação. Isso é importante, porque você pega... Ah, em Gébora tem todos os deuses da guerra. Então você pega um monte... É como se cada deus fosse um conjunto. Quando você pega todos esses deuses da guerra e coloca esses conjuntos, eles têm uma área de intersecção. Essa área de intersecção é Gébora. Mas quando você vai analisar os mitos de cada deus, as histórias, de forma separada, você fala, pô, mas esse deus aqui, ele tá com um aspecto um pouco diferente. E aí acontece a famosa martelada hermética. Então, mas aí que tá, a martelada seria a gente pegar tudo e jogar num saco só. É porque o cara não passa pra segunda etapa, que é entender as minúcias, né? Fica porque só martelado. Sabe qual é o problema? Que eu falava, inclusive, eu briguei muito no outro podcast que participava, é porque o cara não lê o mito, não lê os mitos, ele não lê os contos dos deuses, dos orixás, ou o que quer que seja. Você tá dizendo que quando eu falo de uma coisa sem ler e sem ter conhecimento sobre ela, eu falo merda? É possível, existe a possibilidade. Não. Então, você vai analisar, sei lá, o mito de Exu, pode ser que naquele momento ele não esteja trabalhando só pra com a energia de rótula. Qual Exu a gente tá falando, né? Começa aí, tem o Exu lá. Não, o Exu, Orixá. Orixá. Sim, de hoje, do Brasil. Existe... Não. Os mitos urbanos. Inclusive, um livrão desse tamanho de mito de orixá. E que, ali você enfim, tem as indicações de vários Exus. Exatamente. E a musa, eu peguei aqui o cabala hermética do Deodé, porque eu lembrava da musa também associada a Rod. A musa está associada às duas esferas, Netzahrod, Rod Netzah, que ela dá inspiração e técnica, mais ou menos isso. Sim. Então, mas quer ver? Né? Tem um mito muito legal, que eu acho que é iorubana, enfim. Que fala sobre Oxóssi, que é muito interessante que você vê o aspecto de Hesed, o pecado, e você vê a mão de Ogum depois, que é o aspecto do rigor. Uhum. Porque fala o seguinte, vou tentar lembrar mais ou menos, tá? Mas Oxóssi, ele queria levar um presente, uma oferenda para Oxalá. Então ele entrou na mata e ele caçou, se não me engano, um pombo, ele matou o pombo, botou num embornalzinho e pendurou na janela da casa dele. E foi fazer os afazeres dele. A mãe dele viu aquele negócio pendurado, eu não lembro se a mãe dele, quem que era a mãe dele, se era Oiá, se era Oxum, mas enfim, era uma outra orixá. Ela viu e ela pegou aquele pombo e fez aquele pombo. E quando ele voltou e olhou na janela, a oferenda que ele tinha para Oxalá não estava mais lá. Ele mirou o arco dele para cima e falou que a flecha era para matar quem tinha roubado o pombo, a oferenda, e matou a mãe dele. Quando ele viu que tinha matado a mãe dele, ele endoidou. E ele entrou na mata arregaçando tudo, caçando tudo que ele via pela frente, enfurecido. Então você vê a questão da gula. Uhum. Ele caçando, fora de controle. Sem precisar comer aquilo. Sem precisar daquilo. E aí foram falar pro Ogum. Ó, o bicho tá loucão. Segura ele. Segura ele. Ele foi, deu uma chapuletada na orelha de Oxóssi e falou, mano, o que você tá fazendo nessa porra? Entendeu? Então você vê o pecado de Hesed, que é a gula, e você vê a mão... pilar do rigor. A intersecção com o rigor, né? Com entendeu? A então é muito complicado. É. Não, não é que gente, é mas é só o meu papel falar aqui. Não, sim, mas é só isso, gente. Uhum. Mas eu acho que não, mas isso, mas é importante, inclusive, para deixar claro. Entendeu? Deixa eu falar assim, ah, é martelada? Sim, existe uma região, um momento da martelada, existe um momento de você precisar avaliar as coisas de forma independente e entender que tudo é plural. E outra, se você ficou puto com o Frater Optimus... Ele é um velho. Cara, ele é muito bom. É velho, chato pra caralho. Ele morreu, né? Eu fui. Morreu? Morreu? Eu fui. Não, só ficou muito puto com esse negócio aí que eu ficou puto com ele. Eu não vou falar. Eu fui uma vez com o Vinícius pegar a porra do texto. Eu não abri nem a porta, filho da puta. Caralho. É folgado pra caralho. Passa por debaixo da porta, filho da puta. Deve ser dessas ordens, velho. Ele aí, não chato. Quer contato com ninguém. Certo ele. Tô... ele é eu. Quando eu chegar na idade dele, eu acho que eu também tá não igual, vou querer contato tá com ninguém também. Rod... Ah, eu conheço um estúdio que tem esse nome. É, eu também bom, conheço. Né? Tem especialistas agora no assunto. Estúdio.com.br. Você fazendo sua marca ser ocultista. É... ser ocultista, ela vai entrar numa ordem. Vai, né? Entrar numa ordem. Vai ser iniciada. Sai com grau e tudo. É, Rod... Se você pagar os boletos... Um boleto... Se você pagar os boletos mais rápido, a gente te joga logo no grau. Altíssimo. Você já começa em... No grau 11. Binário. Não, no grau 11 vai acontecer se o cara não pagar. Mas, tinha aquela ordem lá que você pagava os boletos, você ia subindo? Tem várias. Tem várias. É 9 graus a ordem. Então, aí o cara já entrou na 98 já. É, tem um aí que esse cara diz que é a Igreja Universal do Ocultismo. Vocês podem falar a Igreja... A Igreja Galáctica do Ocultismo. É, pode colocar o bode. A greia do pombo. O pombo de Oxóssi. Fala pra nós, hein, Alfa. Eu falo pra vocês. E no podcast, né? No podcast, Rod, é a hora que você passa pra um apuro técnico, assim. Você fala assim, não, eu preciso melhorar a minha técnica nisso. Caralho, vou comprar microfones melhores. É, minha sensibilidade percebeu. E aí, Rod, eu falei assim, cara... O som tava ruim. O Audacity não presta. Você entendeu? O Audacity não presta. Preciso comprar um microfone melhor. Eu vou ter que, né, fazer alguma coisa. Foi aquele momento... Vou perguntar, Andrei. Foi aquele momento em que você decidiu usar o dinheiro do Apoia-se pra dar um microfone novo pro... Rafael Jacaúna, pra mim. Jacaúna, pra comprar mesinha de som. Aí. Gravar por Skype não dá certo, né, cara? Pois é. Não, mas é justamente isso, né? E, Roger, ainda a gente tem a manifestação da razão, né? Enquanto você tem as emoções inertes, aqui a gente tem a razão, o racional, a comunicação. Quando eu falei o da papo análise, reto. Tá aqui a nossa vela. Aqui laranja. a vela de Hermes, aqui a vela laranja. Tá, eu até falei que o Ulisses deu a palavra precisa, né? Quando ele falou Letzak, você tem aquela sensibilidade. Aquela sensibilidade. Então é a audição sensível, né, do podcast. Eu ouvi, tipo, não sei do que tá errado, mas eu ouvi e percebi, ah, não, isso aqui tá errado, isso aqui tá mais ou menos, isso aqui, né, tem que melhorar. Aí depois eu vou passar por essa melhora técnica pra melhorar aquela audição sensível que eu fiz. Que nem quando você compra um CD, você primeiro ouve tudo e fala, caralho, essa música é boa, boa. Depois você vai entender por que a música é boa. Ou não é tão boa assim, ou ela não é tão... Ela é meio... Puta, achei legal, mas agora eu tô achando que ela é meio merda. Exatamente, você fala, isso aqui tem problema. Ou muito merda. Né? Você começa a identificar ali. É onde você para de ouvir Ethereum, por exemplo. Você chega ali... Você fala, Ethereum é uma merda. Tá ali. Tá, tá certo a indignação, concordo. E ainda foi longe. Por isso é fã de Ethereum. E ali foi longe, porque se fosse Legião Urbana... Puta que pariu. Tinha acabado faz tempo. Vai lá. Então, aqui a gente tem os deuses de comunicação. Tem Hermes, né? Tem Xu, tem... Aí é o laranja, né, que a gente falou. É o laranja, magia laranja. É, tudo que envolve comunicação, que envolve... Loki, né, também. Hã? Loki também. Loki, é, tudo que envolve comunicação, execução do lado racional, linguagem, é a Sephira dos programadores, né? É a minha também. É linguista, é, linguista, professor. Tá tudo ali. Pecado? Peraí, deixa inveja. Eu... A inveja. E a professora tudo invejoso, né? Professor, tudo invejoso. Não, peraí, volta aí. A virtude é a paciência. Confirmado. Paciência ou prudência. Bacana. Essa é verdade. E a outra é inveja. Inveja. Inveja que eu não consigo viajar nas... Só consigo viajar nas férias escolares, que tá tudo muito caro. Aí eu fico com inveja do povo que consegue viajar em outra parte do ano. Bem por aí. Que tem o anjo Anael também, famoso Anael. Ó, várias pessoas, eu já tinha visto, não só o Paulo, mas várias pessoas estão agradecendo vocês, porque estão falando, nossa, eu estudava sozinho, eu não tava entendendo nada, agora vocês explicando, dando exemplos, tá muito bom. Nossa, obrigado. Mas é bom estudar sozinho, sabia? É a árvore da vida. Eu, particularmente, você chega a e é uma coisa que eu falei já, acho que eu até falei no Tarô, é o seguinte, às vezes o cara lê 55 mil livros e não faz a digestão. Então, assim, é uma hora de leitura e 10 de digestão. Porque para você entender a árvore da vida, você precisa... E o mais importante que eu acho é até você buscar essa compreensão. Né? Você está vivendo, ah, o que, que eu estou sentindo? Tentar observar isso daí. Eu acho que aí é o momento que você começa a entender o que, que é a árvore da vida, entender os aspectos dela. Na hora que você começa a trazer para o teu dia a dia. Você não trouxe, de que adiantou? Aonde está teu ponto de equilíbrio? Às vezes você fala, pô, eu estou racional demais, eu estou emocionado, eu estou com muita energia de Rod, ou muita energia de Netzach, ou muito em Gevra, ou muito em Hesed. Porque é o tal negócio, né? É uma coisa que eu comentei há muito tempo atrás também, falando sobre centro, terreiro, esse tipo de coisa. Ah, aqui, isso é uma casa de caridade, isso é uma casa de caridade, isso é uma casa de caridade. Ok, o que acontece com quem faz caridade, caridade, caridade, caridade? Você quebra. Por quê? Para você usar bem a tua mão direita, a mão da doação, você tem que saber usar a mão esquerda. Não quer dizer que você vá cobrar, mas você tem que saber de onde levantar dinheiro para sustentar aquilo. Então, assim, a ideia de você seguir o pilar do meio... É você conseguir equilibrar os dois lados. Lógico, mas tem gente que não quer, né? Eu quero seguir o caminho tal. Ok, cada um. É. Mas eu era um cara, eu fui um adolescente muito radical. Porra, eu era aquele cara... Eu nunca imaginaria isso. Mais ainda? Porra! Chocou todos os presentes aqui. Cuspia no lixo, apertava a campainha e saia correndo. Que porra, mais? Não, mas eu era aquele cara que defendia o seguinte: não, cara, você, se você é um cara do metal, se você escuta metal, você não pode escutar nenhum outro tipo de música. Entrei no carro do Grola só pra contrariar, tava rolando. Também não, também não, vamos exagerar. Mas o Zeca Pagodinho você vai encontrar. É. Então, assim, eu vivia a vida, eu achava que as pessoas tinham que se posicionar em relação a tudo. Você não podia ter um meio termo em relação a nada. Aí veio 40 anos, dois filhos. Também. Mas assim, quando eu comecei a estudar a Árvore da Vida, você começa a entender que as coisas têm dois lados. E você começa a perceber que se você encostar na esquerda, encostar na direita, e você virar as costas para o outro lado, você está fodido, porque nenhum dos dois lados está certo. E sim, eu também estou falando de política. Sim. Então, estou falando, além de tudo disso também. Eu pensava que a gente ia conseguir fazer um episódio. Que nem fui eu que puxei a piada. Não, mas isso é interessante porque, assim, apesar da Kabbalah não ter esse sentido oracular, como tem o tarô, que você vai lá e vai puxando alguma coisa, você tem como tentar enxergar esses aspectos na sua vida. E como falou, a Kabbalah não é o tipo de coisa, tipo, como se a sua jornada pessoal fosse algo de desde a adolescência até lá. Sei lá, são vários aspectos da sua vida e às vezes você tá passando por várias cabalas diferentes. Você tem várias encarnações numa mesma vida, né? Isso é uma discussão bacana pra cara, você fazer. Tem. É uma análise muito bacana pra você fazer. E só pra somar ainda com a fala da Ju, uma vez que eu vi uma ilustração que eu achei muito bacana, que uma era a Kabbalah teórica, né? Que era isso aqui, e a Kabbalah na prática, que é todas as cores. Todas, né, as cores misturadas, né? Misturadas, dançando. Tipo, um disco cromático. E sem fazer a cor de cocô. É. Sem fazer a cor de cocô. Sabe? Sem fazer a cor de cocô, que é só as cores simultaneamente dançando. Eu acho assim que tá no TDC essa ilustração. Deve ter, é porque a Kabbalah é um modelo 2D, como a gente tá vendo aqui, mas essa tenta representar como é que seria uma Kabbalah em mais dimensões, né? Que é entre aspas, real, que não é um modelo planificado, é um modelo que tá acontecendo tudo ao mesmo tempo na tua vida. Não, aí você. Tomei ácido suficiente. Não, você vai ver, por exemplo, tem muita gente que. Muitos estudantes vão falando, mas dentro de cada séfira tem uma árvore. Sim. Dentro de cada caminho tem uma árvore. Então, é aquele estilo de fractal, né? Isso, exatamente. É, isso aí é a ideia, a ideia é só simplificar um pensamento, nada mais. E se você para aqui, você faz a martelada. E a martelada, total, ela limita. É. Se você a martelada aqui é limitadora. Ela é importante no começo, para você começar a entender, por mas depois orientar, ela te limita. Ela é parte, sim, do processo. Você começa a fazer um vaso, você não vai acertar o vaso na primeira. Né? Você vai errar, vai desperdiçar, você vai fazer cagado, né? Não tem como. A gente acabou esquecendo, antes de a gente falar desses três, né, que é o Netzah, Hod, e depois a gente vai pro... Tiferet. Tiferet. Tem um véu aí, não tem? A gente tava aqui em Tiferet. Tiferet desceu, tem o véu do Paroquet. Que é esse véu do paraquedas aí? Esse é um véu de iluminação, não é? Quando você transcende o paroquet, você se ilumina, né? Tem uma, né, história bem bacana, assim, ó. Ali antes do véu de paroquet, que tá o Tahod, Ezod, Netzah e Malkut, né? Ali é onde você tinha o limite do desenvolvimento da humanidade, assim. É não só intelectual, como quando a gente fala espiritualmente falando. Você tinha uma certa limitação. A Kabbalah cristã, ela tem uma tradução muito legal, que eu acho que dá pra gente entender aqui, e principalmente no sentido de que nós somos todos, querendo ou não, de cultura tradição cristã. A gente sabe mais sobre a religião cristã do que sobre qualquer outra. Uhum. Né? É instintivo, né? Que utiliza o exemplo do sacrifício do Cristo e o rasgar o véu. Né? Que na hora que o Jesus lá é crucificado e tal, ele é para retomar o acesso desse véu. Então é tornar a iluminação acessível para todos. É por isso que tem, simbolicamente, no templo judeu, você tinha um véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Então, por exemplo, o templo de Jerusalém antigo, ele representava essa primeira parte da Kabbalah até Tiferet. Você de baixo para cima. De baixo para cima, de Malkut a Tiferet. Você tinha Malkut, que é o lado de fora, que a galera não podia entrar e tinha que se purificar, e aí passava o segundo véu e chegava para um lugar onde era santo, você fazia as adorações, e só o sumo sacerdote, 7 dias sem sexo, 7 dias sem álcool, de regime, essas porra toda, que podia atravessar o outro véu, e ele atravessava esse outro véu, que era várias cortinas pesadas, com um sino amarrado, porque se ele atravessasse, se não parasse de tocar, é porque ele não estava santo o suficiente, a Arca da Aliança que estava guardada lá, queimou ele morreu e tinha que puxar pelo fio. Caralho. Era esse o rito, assim. Então o que acontece? A Bibra, aquele livro que você fala que lê, mas eu sei que você não leu. Dependendo de quem você for seu candidato, eu sei que você não leu mesmo. E ali o véu conta que o véu se rasga. Né? Na hora que o Cristo é crucificado, ele fala: Pai, entrega o meu espírito, o véu rasga. Então quer dizer que o pecado, entre aspas, da queda, que foi o que trouxe Tiferet lá de cima aqui pra baixo, ele não foi consertado, porque não dá pra consertar, mas o caminho existe agora, você entendeu? O caminho de redenção foi feito. Eu acho que ela é a melhor tradução que eu já vi pra explicar esse pedaço desse véu. Matou a pau. É perfeito, bom, perfeito. Então o que é esse véu de Parroquê? É o véu do mundano. Você entendeu? Você não conseguiu. Se você fosse um ser humano que descobriu que consegue imaginar, que aprende a falar direito e descobriu que você pode usar os seus sentimentos para ter empatia com os outros, você era o maior ser humano da face da Terra. Só que isso não te fazia um Buda. Né? Então tinha todo... Não era nem permitido, né? Se você pensar que era um tempo de... Você não subia isso, você não chegava à iluminação. Aí por isso que fala que você tinha pequenos indivíduos só que conseguiram atravessar o véu de Parroquê no passado. Aí você pega pós-Cristo, fala que esse véu ficou muito mais fácil de você atravessar porque o caminho tá mais pavimentado. Então, olha que louco. Eu acho essa brincadeira muito louca. Sei que tá bem pregação e bem cristão da minha parte, mas é que eu acho essa parada muito louca. Que você precisou de um sacrifício de alguém que tem a essência de Keter pra arrumar um caminho que tava cagado. Acho do caralho, sabe? Um sacrifício do divino pra arrumar um caminho que tava cagado. Assim, acho genial. Bacana. E é isso. Desculpa, palestrinha. Beleza, show de bola. Muito mais bom. Alguém falar alguma coisa sobre o véu de Parroquê? Não. Não, tá, fechou. Tá show de bola, não, show de bola, né? Então a gente termina Hod e a gente vai pra Yezod. Yezod é o... O fundamento. Bom, indo nessa linha do podcast que a gente está fazendo, ali é a hora que nasce o teu podcast e você começa a publicar. Então é o momento em que ele vai realmente... Agora passou pelaquela ideia da sensibilidade lá, você percebeu algumas coisas, foi lá, corrigiu, enrode, é a hora que você vai para a prática mesmo. Põe em operação, já começa a colocar ali, já vai tendo feedback dos clientes, né? Dos ouvintes. A sua do feed foi foda, porque é a hora que toda a infraestrutura está perfeita. Exatamente, é o fundamento, a base, o alicerce está tudo pronto. A infraestrutura está afinada, né? Está tudo prontinho para funcionar. Rapidamente, a gente tem um exemplo que eu gostaria de dar aqui de uma... Assim, eu nem sei se vai fazer sentido dar esse exemplo, mas eu acho que agora, com tantas, né, referências, acho que deu. Quando a gente fez o episódio 200, a gente queria subir um tema do site novo, né? Seria o Mundo Freaks, teria um outro tema e tal. E a gente tentou e, cara, foi pro ar, a gente forçou ir pro ar. Mesmo sem fazer alguns testes, deu problema e a gente teve que retornar de novo pra trás do zero. Eu imagino agora que provavelmente a gente bateu em Exódio e voltou, porque... Bateu em Exódio. Não tava certo mesmo. E Rod fez assim, ó, calma aí, irmão. É isso aí. Aqui a gente tem a esfera lunar, né? A magia lilás que vocês falaram lá. O Vinícius lembrou bem, ele falou: pô, eu acho que eu tenho a impressão que essa magia tem relação com sonhos. Total. Essa esfera é a esfera dos lunáticos, né? É a esfera dos loucos e dos sonhadores. A Lívia abriu um sorriso que você não tem ideia. Sua alma sorriu. Sua alma sorriu, que eu vi. Ela tem a ver na parte prática com sonho lúcido, com projeção, com estar alterado de consciência. Poluição noturna. Tudo aí. Então, assim, tudo aquilo que... Ela a rota, o fim da rota 32, né? É o caminho que você usa para tirar sua consciência do plano físico e aonde vão começar a funcionar os estados magísticos, né? Que hipnose vira mágica. Isso é interessante, que é a linha de acesso, eu imagino, para Malkuth, no sentido de quando o plano astral quer te mandar a mensagem, vai pelos sonhos, né? Sim, descendo, tem o caminho da manifestação e subindo, você tem a alteração de consciência. Temos que mandar uma mensagem para aquele arrombado, os Yezod. Tem uma coisa bem, bem bacana. Na verdade, se você tem que mandar uma mensagem para alguém, você vai usar Rod, que são os deuses mensageiros. Não, então, mas, por exemplo, vai lá de cima, né? Começa. Tem que mandar mensagem. É. Não. Você vai de baixo para cima. Aí o problema é que é o seguinte. Sim, mas eu tô lá embaixo. Eu tô na lama, Grola. Eu não tenho nenhum outro. Assim como tem o Ainsoft, né? Tem o Anti aqui embaixo. Então, primeiro você altera a sua consciência. Para falar com Deus. Aí você invoca os deuses mensageiros, né? Hermes, Exu, qualquer coisa. Eles vão ver se eles gostam de você. Ele tá falando assim, a entidade precisa dar um recado pro Andrei. É. Ah, não, aí vem de cima pra baixo. Aí eu pegou aquele telefone de fio assim e falou: ô! Startup, aí chega o Hermes e fala: vou olhar pra baixo assim, tadinho. Aí vai lá pro som e fala: ô, arrombado. A entidade falou, né? Pau no seu cu, dinheiro no meu bolso. É, pelo sonho que aparece ali. É aquele momento em que a realidade falha. Inclusive, no plano físico, é aquela impressão que você tem, tipo assim, a realidade deu uma falha. Aconteceu uma coisa surreal que você falou: caralho. É quando a banalidade do ambiente chega a zero. Exatamente, se você for pegar Changeling, tem essa parada. Aqui, todo o mundo de Changeling, mágico de Changeling, acontece em Êxodo. Tudo. Malkuth é a banalidade. Isso faz entender muito mais fácil. É, Malkuth é a banalidade assim, absoluta, que é o mundo prático e... Cara, eu nunca joguei Changeling. É nunca conheci ninguém que tivesse Changeling. Mas tem um problema. Nem Changeling, nem Rife. Eu joguei o Changeling, só que virou D&D. Mas na minha mão virou D&D, não ficou difícil de não virar. Ficou difícil, porque a galera não fica triste. Changeling tem que ser, tipo, estou vivendo um momento maravilhoso, daqui a pouco eu vou voltar pra vida de merda. Changeling tem que ser isso. É. Ah, mata o dragão! A galera tá retardada. E é isso aí, Êxodo. Alguém mais sobre Êxodo? Quais são os pecados, atitudes, deuses? Ah, os deuses são as deuses lunares. Aí acho que a Ju tem mais talento, mais propriedade, inclusive. Ela é uma deusa. Ah, é verdade. Como uma deusa. Você me mantém. A gente vai começar a ter trilha sonora agora. Bom, eu pode puxar a sardinha pro meu lado? Claro. Tá. É, que a gente espera é lunares, são as três luas, né? Uhum. Sim. Se fosse agora instaurar uma treta, que eu vou falar. Não, é porque Hecate, ela é muito complexa. Todo mundo colocou a mão na arma. Sim. Hecate é aquela coisa que a gente falou, que quando você faz a martelada, ela é as duas lunares. Então, mas você quer ver uma martelada interessante? Não. Mas você vai fazer do mesmo jeito, vai lá. Você associa a esfera lunar com o Iemanjá, certo? Mas aí quando você vai nos ritos de religião brasileira, Candomblé. Ah, não, mas Iemanjá é a deusa do mar. Então, só que quando você olha a mitologia do orixá, tem um orixá que é o orixá do mar profundo. E aí, quando você para pra analisar, você fala: peraí, mas então Iemanjá não é o mar, é a maré. Quem que manipula a maré? Lua. A lua. Então faz sentido. Ela tá em Êxodo. O pecado é a assídia e a virtude é a esperança e a humildade. Já falei, minha gente, esperança não é uma virtude. Qual é o pecado aí? Fala de novo. Preguiça. Assídia. Que porra é essa? Preguiça. É preguiça? É. Indolência? Gente, eu tô me sentindo muito representado. Você sabe, olha só, sabe o que eu acho legal? O pecado de Êxodo é a preguiça. Você sabe qual que é o dia de Êxodo? Qual que é o dia? Segunda-feira. Segunda-feira. Lua. Que é o dia que mais Lunes. A preguiça... Puta, cara. Acho que... Montag. É, que é o dia que... Que é o dia da Mond, da Lua. É o dia em que a preguiça tá assim, que ela tá desgraçada. Tá, né, só por Deus, só, cara. E qual que era o... Hoje, só amanhã. O valor? Qual que era o... I can't. Sefirá é a 9. Qual que era o valor? Qual o valor? Pecado e virtude. Qual que era a virtude? A virtude é a humildade. Você tem humildade de falar assim. Como é que é? Essa parada que você tá falando é o livro da Bébio, Cabala Hermética. Você vai ter umas partes ali que vem direto dos RPGs, assim. Teve umas coisas aqui que eu falei, caralho, eu já li isso aí no livro RPG. E você deu conta, você controlou em si mesmo. Plagiou ele mesmo. Ele usou, acho que foi o primeiro Trevas que ele baseou inteiro na árvore da total, vida, não teve? Total. Você jogou Trevas, você já sabe metade disso aqui. Aí tem o próximo véu, né? Vamos falar assim. Então, o véu de Nefesh, assim, ele é mais fácil de explicar. Ele é o véu do esquecimento. Ele é o véu que diz por que você encarna e não lembra de nada. Minha cabeça explodiu. também pode, alguns também chamam do véu dos animais, assim, os animais não passam de Nefesh. Oh, sou eu. Ô, oh, rapaz. Porque se você for pegar uma parte humana, é uma coisa legal. Tipo, até Nefesh estão todos animais sem consciência. Até de Nefesh a Parroquê você tem a consciência humana normal. Passou de Parroquê, você já tem uma consciência presta, uma consciência divina. Acima do abismo você não chegou. Então, E a ideia de Nefesh também é que ele é a porta do templo, né? Pra baixo você está fora do templo. Fora do templo. E na hora que você passa pra ele. E lá na portinha do templo tem um cara aquele filho da mãe. Não entra, não. Perigoso. O guardião do portal. Então, aqui é que assim, abaixo, né? Como diz os evangelhos, você é mundano, né? Se você tá abaixo disso, você é mundano. Gente, eu quero falar uma coisa sobre esse negócio do véu do esquecimento. Eu tenho um sobrinho agora, acabou de nascer. Meu Deus, ele lembra de tudo. Cara, eu acho que esqueceram de resetar o menino. Porque coitado. Ele olha, ele tá com uma cara muito de desespero. Assim, meu Deus, eu tô fazendo aqui. De novo nessa merda, né? Atenção à expressão da Lívia. Não resetaram o moleque. Tá certo. Era só isso que eu queria falar. Pronto. Deram pro estagiário, né? Deram fresh start, mas os... De alguma maneira, os aplicativos ficaram zoados. Falado. Esse engenheiro de karma tá na zoeira, né? É aquele cara que apagou, não sabia, apagou sem querer o meu computador da área de trabalho, achando que tinha formatado o computador. Tem isso também. E se você quer essa brincadeira de esquecimento, cara, eu tava assistindo a segunda temporada do Westworld, né? Ali você entende por que se existe encarnação, você precisa esquecer, tá ligado? Por que você precisa esquecer, assim? Não, só fica essa dica. Nossa, mas se gente, você tá quer entender, você quer entender o mecanismo de por que existe o zero à mente do filho da puta, assista o Westworld. Sabe uma representação bacana desse véu? Eu acho daquela carta da sacerdotisa do Waite, que tem as coluninhas do templo assim. Sim. Aí ela tá na frente e aí atrás tem um véu assim com umas romances desenhando assim, é como se fosse as sefirotes assim, e ela na frente assim. E ela tá pisando na lua, né, que ela tá acima das ilusões. Isso, exatamente. Mas é bem a ideia um pouco do véu de Nefesh. Nesse momento aqui você me lembrou de novo Prometeia. Tem aquela cena incrível que a Prometeia tá chegando, inclusive é nesse caminho, né, que ela vai ver a carta do mundo. Que ela vê a carta do universo. Caralho, que é a mina com a cobra. Que ela vê a carta subindo e aí ela olha assim e fala: nossa, aqui você vê a mulher que representa o universo e a cobra que é a sabedoria e não sei o quê. Aí ela olha pra cobra e fala: mas por que você está a cabeça virada pra baixo? É porque você entende a humildade? Você fala: não, é porque eu gosto daqui. Acho maravilhoso. A loucura é sensacional. Fala: a posição aqui é boa, a vista é legal. Mas aí, atravessando esse verme, tem Malkuth. Sim. E aí, aqui não tem muito o que explicar, né? Esse é o plano físico. Mas enfim, na publicação do podcast, o que é isso aí, o Malkuth? É o quê? Malkuth. São os ouvintes. Não, o Malkuth é o podcast sendo lançado. O podcast lançado, foi lançado. Manifestado. E existe. É ele funcionando. O episódio é ele sendo lançado, o feed funcionou, tudo e. Já tem os primeiros ouvintes. Voo de cruzeiro, tá? Está estabilizado, exatamente. Malkuth, você já ele existiu. Realizou, materializou. Já tem hater. Já tem hater. Quem fica arroba no Twitter? Malkuth. Já. É isso. Até quando a gente fala. Não vou falar que é o sucesso do podcast, porque o sucesso é uma coisa muito relativa. É uma outra jornada. Aí começa a próxima jornada. Começa a próxima jornada. Na minha opinião, eu subi de novo. Não, é uma outra árvore. É uma outra árvore descendo também. É uma outra árvore de manifestação. Tudo que você manifesta, desce. Vai pra baixo. E continua, né? Eu achei que eu tava entendendo. Não. É porque a gente fez a jornada subindo também. Dá pra você fazer a leitura. É que tem sucesso que de medalha, né? Então é pra baixo mesmo. É porque, na verdade, o caminho que vocês pegaram descendo... Meio que deu um nó nas minhas ideias, porque todos estão acostumados sempre ver subindo. Uhum. Alguém aqui comentou também a mesma coisa. Uhum. Só que a ideia do. Foi? Foi. Foi? Uhum. É? Então. Só que. Ele não entende nada de cavalo. Só que. Essa ideia do manifestar, do exemplo do podcast. Melhorou. Uhum. Só que quando eu achei que eu tava entendendo. Não, porque agora você tem uma nova jornada. Vamos lá, a jornada do sucesso. Você tem lá em cima, você já tem o teu produto lançado. Beleza, voltou, uma outra árvore. Então tá lá em cima, enqueta de novo, você já tem. Pô, mas o que você precisa fazer pra ter sucesso? Você tá em Rockman. pô, eu preciso fazer divulgação, eu preciso trazer convidados. Quais são as minhas opções? Aí você abre o leque. Exatamente. Mas, de novo. Isso é só... Pera um instantinho. Quer dizer que tudo aquilo que eu fazia em publicidade de planejamento, basicamente, tá aqui. Não, tem... Exatamente. Ó, essa árvore que a gente acabou de fazer sou eu. Agora a gente entra na tua árvore, que é do marketing. Não, você tem uma das ilustrações que eu deixei no grupo... É sobre isso. Foi exatamente sobre isso. Foi uma pesquisa do Douglas Simon, que é um cara lá do Sul, que tá até afastado do rolê há muito tempo, mas ele fez a árvore da vida pelo ponto de vista da administração. Então você tem, eu tava até com ela aberta aqui. Não é foda, vai lá no administração, ela é uma, projeto. É uma administração que tá toda em azul. Então ele tem lá em cima. Lá no Ein, que é o nada, é o amor no que faz. Aí no Ein Sof, ele coloca compreensão do que faz. No Ein Sof Hour, tolerância entre o que faz e o que não faz. Aí vem Keter, brainstorming. Em Hockman, seleção das ideias e desenvolvimento dos conceitos. Em Binah, verificação das condições técnicas. Ah, aí você tem ali. É, restrição. Mas aí ele foi subindo. Não, tá descendo. Ele tá aí, lá na. Olha pra descendo. Descendo. Descendo. Olhar pro desenho, fudeu. É. Aí você tem ali da arte, ele coloca dispersonificação, que a gente não falou ainda da arte. Em Hazard, expansão do projeto. Em Gevurah, exclusão dos pontos falhos e tratamento de problemas. Em Tiferet, execução do projeto piloto. Em Netza, verificação dos resultados preliminares e impressões. Em Rod, elaboração do plano de ação. Em Iezod, execução do plano de ação e registro dos resultados. E em Malhut, padronização. Esse cara tá ouvindo o podcast, né? Agora. Tá ouvindo agora. E fez ali, né? Então você. É. E isso. Olha, eu vou dizer que eu quase entendi. Não, mas é isso que é a árvore. Ela é um padrãozão, você entendeu? Ela é um guia, é uma representação mesmo. Quando a gente fala de mapa é por isso, né? Porque ela é, essa é a função. Ela não é uma verdade em si, né? Ela contém verdades. Essa é a parada. O problema é que tem o cara que prega a árvore também, né? Que total. Como total. O cara que prega qualquer coisa. Eu falei, ela serve como um modelo para você sustentar, por exemplo, todos... Quando você fala, eu quero fazer uma magia, o que que eu faço? É um caminho para você começar, nossa, entendeu? É de onde, como eu falei, o Carol tirou as cores, de onde você começa a entender aspectos, de onde você tem um monte de níveis de compreensão. Agora... Dá para você montar um rito, cara, em cima disso. Dá, né? Total, cara. Rito, o que que eu quero fazer com o rito, restrição do rito, despersonificação do total. Rito, dá para você fazer... Como, você tudo, você tudo. Vai saber, exatamente. E perceber que às vezes você não precisa de magia, você precisa de melhorar a tua vida e tomar mais atitude que você não tava tomando. Você precisa total, levantar. Isso a gente falou das Séfiras. Entre as Séfiras tem os caminhos. E aí, é onde você vai estudar os caminhos é onde o tarô brilha. Porque vai te dar suporte para estudar isso. E não vai isso. Dar para a gente falar aqui não, sobre os caminhos, não, porque senão não, vai não mais queremos. Não, não, isso aqui não. Isso aqui, gente, isso aqui não tô te iniciando no judaísmo, mas vai se fuder. Você quer saber? Você que não é iniciado no judeu, vai comer hambúrguer com queijo, vai comer x-bacon, vai comer feliz as paradas, porque no judeu não pode. Não, na verdade, em partes, a gente já falou dos caminhos, lá no episódio de tarô, onde a gente falou de todos os arcanos maiores. Mas a gente não falou de forma... Não, vamos. Mas, e nem iremos, inclusive. Foda-se. Quer mais mastigado que isso também? É só você vomitar na sua. Quer mais mastigado que isso? Compra o curso que nós não fizemos ainda, mas vamos lançar. Sabe o que importa, na realidade? Pau do seu cu dinheiro. Rapidamente, eu vou propor então, você que ficou curioso, dá pra fazer, por exemplo, de baixo pra cima também. Por exemplo, Jornal do Herói. Mundo comum, embaixo em Malkuth, vai subindo, até... encontra mestre, chamado Aventura. Até o podcast dá pra você fazer a jornada subindo agora. Se você quiser, não tem problema. Você dá pra você falar que manifestou aqui embaixo. E agora é a jornada do sucesso, como você tinha imaginado subir, dá pra fazer. Tô aqui embaixo, eu revejo todos aqueles resultados, sei que eu preciso ir além, reapuro algumas coisas, vou indo até alcançar de novo o brilhantismo. Dá pra você fazer subindo, descendo, dando acho volta. Que esse é o sucesso desse tipo de método, né? De modelo. Que é porque ele pode se encaixar em basicamente qualquer aspecto da tua vida que você quiser, né? Porque isso... ele é isso, ele é falando da vida, né? Exatamente. Ah, mas isso é porque ele é muito aberto e dá pra encaixar qualquer coisa. Sim, mas isso serve como uma crítica ou uma elogia. O legal é ser o sandbox, né? É você poder fazer qualquer coisa com ele. Vamos lá. Então, existe uma não-esfera, correto? Sim. Que é um buraco que ficou porque nego se pendurou, né? Como naquele filme lá do Mãe. Se pendurou na árvore da vida. Se pendurou na árvore da vida. Sai daí que não tá chumbado. Aí... Que nervoso que eu passei neste filme. Ah, é quando cai a pia? É, ah, é corre o dilúvio. O Grolla, não, o nervoso, o Grolla ficou traumatizado. Com o nervoso pra mim começa quando a galera começa a entrar na casa dela. Eu me senti como pessoas que não avisam e que vão na minha casa. Uhum. Não entra. Não vai entrar. Então aí entra e ainda fica fazendo assim a pia. Ah, que nervoso. Nossa. É um filme que dá pra. Cara, dá muita vontade de matar pessoas, né? Sabe que dia você tem que assistir isso aí? Você sabe que dia? 22 de dezembro. Você já preparar pro encontro de família no dia 24. Enfim, Date, né? Vamos lá. Eu vou ler, porque assim, eu, todo adolescente que gosta de estudar essas coisas, tipo, é tão trevosão, exatamente, tão trevosão, né? Então, Vinícius que... assim, Vinícius que as trevas. Então, malvadão. Ulisses, explica pra gente, o que que é Date? Pô, é mais difícil. Alguém mandou ele pra cá. É isso, inclusive. É, exatamente, a hora que, bom, Date significa conhecimento, né? Mas ela é uma sefira não manifestada. Então aí tem várias interpretações, né? Tem aquela que o Grolla começou, falou no começo, né, do podcast, que da ali queda. É da queda, né? Fala a queda de Adão Kadmon, né? O pessoal eu gosto associa. De pensar ela como uma casca, né? Uhum. Mas tem, tem gente que fala que é a porta para a árvore da morte. É, exatamente. A ligação da árvore da morte, né? Quem usa essa associação, você tem a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Uhum. Então, ela é a porta que liga as duas árvores, né? É a hora que o cara tá se iluminando e ele pode cair e ir pro lado, fazendo associação com Guerra nas Estrelas. É a hora que o cara vira lá. O Anakin se torna Darth Vader. Exatamente. Né? E não volta. Uhum. E aí é legal porque quando a gente fala do Luke, que voltou Star Wars, fodeu, né? O Luke é um cara que dá um rolê em Da'at pelos livros do universo expandido e ele consegue falar, legal pra caralho isso aqui. Na subida, no processo de iluminação, né? Como eu falei antes. Ah, você foi fazendo lá o caminho da espada e o caramba 4. Você chegou ali... De baixo pra cima, no caso, né? Só pra de baixo pra cima, é isso. Você chegou em Hesed. E você vai passar pra Binah, você vê que não tem o caminho. É. Uhum. Entendeu? Ué, mas como Exato. É que eu cruzo? É, por quê? Porque no meio desse caminho tem o Da'at. Então, a ideia que dizem é que se você não tiver desapego nesse momento a tudo que você tinha lá pra baixo, você não transcende. O que é uma sacanagem, né? É justamente a transcendência aí, né? Ela tá logo depois de Resed, que é onde você deve ter conquistado tudo. Você entendeu? Exatamente. Tipo, Resed é o conquista material, espiritual, emocional, tá tudo, tá foda. Assim. Faz todo sentido. E aí, a hora você só consegue ultrapassar esvaziar tudo de novo. Depois que você, tipo, tive tudo isso No Zen é justamente isso. Eu falo assim, aqui é a hora que eu vou ter um novo tipo de conhecimento, assim. Eu preciso esvaziar o copo. Né? É. Copo cheio não enche. É, isso é legal, né? Você ir por essa ideia que você estava colocando de, ah, pô, eu já consegui tudo, conquistei uma série de coisas, e como você se manter humilde e manter aquelas virtudes que você trouxe lá do começo da tua vida, essas coisas todas, né? É difícil. Sem você se deslumbrar com a situação, né? Uhum. Então, esse é o conhecimento que... E muita gente senta lá na borda do abismo e foda-se, né? Não vai pra frente. E eu vou culpar o cara? Você vai culpar o cara que senta na borda do abismo? O cara que senta na borda do abismo tá certinho. Porque é foda, cara, você falar assim, não, vamos jogar. E ali tem aquela coisa de que a experiência da Da'at, ela é uma experiência que canibaliza a si próprio, você entendeu? Então, tipo, você vai ser destruído, velho. Eu acho que essa é a melhor... Então, cara, se você cair em Da'at, né? É, você vai ser destruído. Passar por ela é destruição, é uma aniquilação e aí é uma depuração. É despersonificação. Você vai ser depurado naquele processo ali pra ver o que é. É por isso que eu falei que na jornada do herói é geralmente ligado à morte do herói. Porque é aquele momento em que ele falha muitas vezes, morre, não literalmente muitas vezes, e ele, poxa, e agora? E aí. Então, Você ultrapassa e se torna um ser iluminado, né? O Neo da Matrix. Do jeito que você tá falando aí, na verdade me lembra o final de 2001, que ninguém entende então, filme, é que... mas tem o no livro, parece que tem, né? Que o do livro é aquela parte que tá muito louca lá, que vê o bebezinho, o cara vê ele velho. São os aliens desconstruindo ele. Pra entender, né? Pra reconstruir ele depois, pra eles poderem se entender. E sabe que eu vejo muito, eu já analisei muito da arte pelo ponto de vista reencarnatório. Eu acho que, quando você cai no abismo, na verdade você reencarna. Porque é o seguinte, já chegou ali em Reze, você resolveu todas as picas que você tinha pra resolver? Não, tchau, então volta. Mas seu bebezinho lá nasceu. Então, na verdade, não é que você vai para a árvore da morte, você cai e volta e vai se lascar de novo. Pra quem joga portal, entra ali, cai, sai aqui. Sai mal. Isso aí. Ai, é o azul, esse aqui é o laranja. É que tem aquele aspecto. Você vai atrás de bolo? Não tem bolo. É que o aspecto da jornada era muito forte em mim, porque eu já me debrucei bastante sobre esse tipo de estudo. Porque existe o herói solar, né? Que é o herói clássico, né? E existe a jornada do herói caído, que é o cara que falha na jornada e ele se torna um herói, um anti-herói, esse tipo de coisa, né? Então o Anakin na trilogia Nova Velha, né? Ele tá bem próximo de uma iluminação, só que diferente do filho, ele falha. E quando ele falha, ele se torna Darth Vader, porque ele não consegue se depurar, ele tá com problema lá com a menina. E o Império, ele é uma boa tradução da própria Cliff, assim. Você pega várias características do sabe Império. Que eu tenho desinformação, sabe, essas coisas todas do Império, tá. Eu sabe que eu tenho a teoria que o grande herói do Star Wars continua sendo o Anakin, né? Sim, mas é ele que a redenção no fim, né? É, mas não é nem a redenção, é que no final das contas ele morre, ele mata o Sith e ele deixa um Jedi de merda. Então ele equilibrou a força. Tá. Você não tem Jedi. A força tá equilibrada, um Jedi por cada lado, né? É, acabou. Entendeu? É, de certa forma, sim. A gente pode pegar, por exemplo, o Poderoso Chefão também, é isso, né? É um cara que ele não queria ser o chefe da máfia, ele foge disso a todo momento, e em dado momento ele precisa, não. Preciso resolver essa história aqui e ele decai, né? É, acho que você pode fazer um traçar um paralelo, mas eu acho que é interessante porque. É, são conceitos que, muitas vezes, muito paradoxais. Cada um tem a sua visão da arte, assim, eu acho interessante. E eu gosto muito dessa coisa, que tem esse tal do demônio Chorozon, que ele é o responsável pela sua depuração, vamos colocar assim, né? Esse culacho, né? Você tem a experiência com isso, né, Keller? Tive. Tive uma experiência muito louca. Isso não tava foi, no mundo não foi o Keller, foi o Chorozon lírico dele. Meu Chorozon lírico. Sim, aí... A gente começou a falar de Chorozon em algum momento, aí depois a gente decidiu não falar de Chorozon de Dade. O que, é que Chorozon tem a ver com Dade? Chorozon seria um demônio que tá. Demônio, entenda como você achar mais confortável, uma consciência, ou uma experiência, ou uma grande dificuldade, que ele vai fazer justamente isso, vai te desconstruir de certa forma, né? Pra você saber o que presta dali, pra você ver se pode continuar, pra você ver o que vai ter. É. Então a minha experiência foi uma experiência de canibalização de si próprio, assim. Foi uma coisa muito de memória que misturava e foi um rolê muito louco. Que não foi da arte, isso é uma coisa importante lembrar. Foi uma visão de exódio de da arte, sabe? Foi, sei lá, o da arte de exódio, se você for levar por isso, pela consciência. O que, que é a piada que saiu aí? Me conta. Vinícius não está presente, mas é o pavê. Chitãozinho e Chorozão. Ele não está presente, mas o pavê. Ele está aqui. A força do pavê chega. Você não consegue. Ele é muito tiozão. Né? Muito tio do pavê. Obrigado, Vinícius. Vamos lá. E da arte, o cara aí tá reclamando que ia tomar um spoiler do Poderoso Chefão. Pô, irmão. Ah, meu irmão. Pelo amor de Deus, cara. O Michael morre no final do último filme. A gente falou por alto, e eu já tinha falado pra vocês que eu ia perguntar, das clifotes. E da árvore da morte. Tá. Polêmica. Eu acho, primeiro, que isso não é pra explicar isso agora, porque é um... Vai, fica assim, tem uma visão boa pra não. Não agora. Não, é que vai ter, hoje, agora não. Dá pra fazer um outro episódio. Pô, total. Aí, Vinícius, que não está presente. Mas, está sim, hein? Está mas sim. Está aqui, tá participando aí. Digitalmente participando. Ele disse pra eu perguntar: dá pra brincar de clifote sem entender da árvore da vida? Dá, você mora no Brasil, você conhece clifote pra caralho, velho. Então, você sabe que quando eu fiz o curso de... A árvore da morte seria a contraparte, entre aspas, negativa da árvore da vida. Que eu não vejo muita necessidade de você construir um diagrama pra isso, porque se você olhar a própria ideia do termo clifa, é a casca, né? Então você tira todos esses aspectos que a gente falou de uma séfira, o que sobra é a casca. Então, enfim, é o que tá. Você tira. Hã? Uma concha, né? Exatamente. Então, assim. Em termos práticos, assim, eu lembro quando eu fiz o curso de clifas e tal. E, tipo, você parava e olhava, tá, mas isso aí é o que a gente vê na rua todo dia. Entendeu? O ponto é esse. Só que, assim. É complicado você querer analisar a clifa assim, sem entender a séfira. Não dá. Deixa eu só explicar o não dá, né? Que eu tô dizendo. Que você tem o conhecimento, mas ele tá falhando de alguma forma, ele tá incompleto. Não quer dizer que não funcione. Entendeu? Mas você tá. Quer você dizer tá que você tem muita chance de se fuder. Não, mas se fuder, você tem que sair na rua, né, cara? É, não, isso sim, eu acho que. Mas eu, o que eu acho que assim. Dá, é, tá, vamos explicar o meu dá primeiro. Ela é uma árvore independente que, tudo bem, ela tem seu próprio esquema, ela tem a sua funcionalidade. Tá ok. Dá pra você fazer coisa, dá pra você fazer iluminação por nox. Tá errado esse nome, iluminação por. Né? Mas tudo bem. Ou escurecimento por nox. Escurecimento. Ascensão. Pra ascensão pra baixo. Então dá pra você fazer iluminação por nox, que eu trabalho com a árvore da morte e tal. Mas mesmo quando você tá entendendo a árvore da morte, você tá entendendo um pouco da árvore da vida também. Então não, não dá pra ser. Desassociar tão completamente. É estranho, né? Eu não consigo imaginar uma situação em que o cara. Eu não consigo imaginar alguém estudar a árvore da morte sem conhecer a árvore da vida. É, cara, tem muito trevosão aí. Ah, mas acho que início. Narquiseira só quer saber disso das trevas. Eu já vou desconfiar da Narquiseira, porque em português você não tem conteúdo bom sobre Clifa. Não, não achei nunca, jamais. Assim. Tem um livro só que é aquele da Dragon Rouge, se eu não me engano. Esse livro é excelente, eu já li, é muito bom. Livro. Gostei do sorriso. Que é o Cabala Clifótica e Magia Goiânia. Então, esse livro a gente está desde o ano passado. Esse livro a gente está desde o ano passado negociando ele para ver. Para fazer a tradução. Ele já teve em português, que era um pessoal lá de Curitiba que fez super bom. Ah, tinha que ser. Tinha que ser. O Trevosão é tudo de Curitiba. E a gente conseguiu agora, a gente até falou numa live nossa, a gente fez contrato já e a gente vai fazer esse livro. Você precisa de esquema da árvore? Tem um cara com. Hot Sud. Quer se afundar na treva? Ainda mais porque eu tô cobrando um esquema da árvore da morte pra ser filho da puta, não é de hoje. Olha aí. E depois eu falo um negócio em off aqui, porque tem mais coisa em cima desse negócio do livro. Escreve uma outra coisa que eu não acho material. E eu também achei muito pouca coisa. Que Leite. Tivesse uma referência boa fora, por exemplo, na Amazon. Merkaba. Que o pessoal fala, quando você olha e fala, olha, a árvore da vida é um mapa, Merkaba é o carro. Pergunta. Chorozão não é aquele carinha que podemos colocar a culpa por ser babacas? Esse mesmo, amigo. É esse moço mesmo. Você não sabe essa história. Depois não. Eu te conto. Ih, cara. Nossa, agora eu tô puto agora, porque agora eu tô me sentindo um ouvinte do Magicando que escuta esse negócio e não entende a piada. Não, é que teve uma treta num grandes grupos de Facebook. E aí o cara falou altas merda pra várias mulheres. E aí depois ele veio com um papo de que, ai, desculpa, era o meu chorozão lírico. Literalmente, foi daí que eu tirei o chorozão lírico. Não, ele falou assim, não, que eu estava muito com aspecto de chorozão. Eu queria pedir desculpa a todos envolvidos. O cara que tá no aspecto de chorozão, o cara tá morto. Já não tem volta. Então, e daí... Mas é por isso que eu falo, não fui eu, foi meu chorozão lírico. É por causa... Morrido. Não sei. Mas continua, não sei, eu não acompanho. Eu sei que essa aí eu acompanhei. Uhum. Mas, enfim. Tá. Ok, aí vamos lá. Tiago de Lima Castro. Beijo, Tiago, seu lindo. Tiago é foda. Pensando a árvore da vida como um caminho de crescimento espiritual em nossa existência, traçamos árvores em aspectos específicos ou ela seria a existência como um todo? Sim, você pode trabalhar ela para aspectos específicos ou como um todo. É a questão da espiral que a gente. Que eu, acho que eu cheguei a comentar. Imagina a ideia da jornada do herói. Você tem um caminho, um aspecto específico seu que você quer trabalhar, que você quer melhorar. Para você sair do zero e chegar à iluminação nesse aspecto seu, chegar à evolução nesse aspecto seu, você vai ter uma jornada. Então você tem. Dentro da grande jornada. Você tem várias pequenas jornadas, cada uma trabalhando um aspecto. Ele disse assim, ó, tipo, teria construção da árvore no desenvolvimento da capacidade, comunicação, outra para arte e por aí vai. Sim. Perfeito. Excelente. Muito bem, é isso aí mesmo, Thiago, tá só, certo? De novo, um exemplo. É aquela coisa que o Grolo acho que falou da árvore dentro da árvore. Então, por exemplo, tem uma árvore em Malkuth para você sair de Malkuth. Aí tem uma árvore em Êxodo pra você sair de Êxodo. Tem uma árvore em Rod, e lá dentro tem características que carregam todas, só que com uma macro. Imaginando quando isso você tá trazendo pra sua vida, todas essas cores estão tudo misturadas, acontecendo tudo ao mesmo tempo. Exatamente. Você não sabe, ela não para, a vida não para pra você resolver teu Rod, né? Muito bem. Lucas Pessota, beijo, seu Lucas. Perguntando: vocês sabem quando e quem historicamente começou a associar os arcanos do tarô com os caminhos da cabala? Foi o Etela? Não, foi o Levi. Etela. Eliphas Levi. Eliphas Levi. Isso. O Etela, na verdade, ele pegou as ideias. Era, daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele, mas ele teve um personagem na história que ele escreveu uma enciclopédia e ele fazia associação do tarô com os egípcios. E aí o Etela pegou a ideia desse cara, começou a. É o mundo primitivo comparado com o mundo moderno. Esqueci só o nome do autor, daqui a pouquinho eu lembro. E aí ele foi nessa ideia, só que assim, ele fez uma série de associações em cima de alguma coisa que estava totalmente errado. Aí, posteriormente, o Levi, sim, lançou o Dogma e Ritual de Alta Magia, e aí, não, ele falou, não, aquilo lá do Etela é um negócio, o esquema é isso aqui, o tarô é a árvore da vida, tem aqui as letras, e fez as associações. Muito perfeito, bom. Muito obrigada. Deixou uns golpes ali também? Aqui. Como é que é? Paulo Vitor Rodrigues, cujo avatar é o bodinho do Magicando. Tá autorizado? Tá, opa, quiser, pode. Opa! Tá bom. Ele diz assim: eu li em um livro sobre a carta do As de Espadas. Esta carta teria uma energia invocada em Keter, diferente das demais. O que significa isso? Significa que o cara não sabe o que estava escrevendo. Shade! Todos os ases são Keter, certo? Só que é Keter de fogo, fogo, Keter de água, Keter de ar e Keter de terra. Keter todos espiritual, os ases, Keter da razão, Keter da emoção matéria, e matéria, isso. Assim como todos os dois são Hokma, todos os três são Biná, e por aí vai. Então, assim, não é uma energia invocada de Keter. Não, não. Todos os ases são Keter. Então, por isso que é o potencial. E além, olha só que louco. Além da árvore, dentro da árvore, você tem as árvores de elemento dentro da árvore também. Então, é a casa do caralho. Puta, é um caos isso. Quando você estuda os arcanos menores, você tem que pensar na escada de Jacó, tá? Que são as quatro árvores uma em cima da outra. É terra, ar, água e fogo. E novamente aí, não é uma verdade, é um esquema, né? É o esquema de Matheus. E eu acho que tem essa ilustração também lá. Não tenho certeza. Tem. Eu botei lá. Tiago Oliveira pergunta: existe um tarô baseado na Árvore da Morte? Deve ter. Olha que filão, tem deve ter, cara, eu acho que tem. Olha que filão de mercado aí, Grola. É. Eu acho que. Tem, cara, eu tem. Acho que tem sim. Tem uns trevosos lá, mas eu nunca reparei. Eu tenho um começo de um raciocínio que eu tava fazendo também sobre uma sociedade. Porque o bom para você estudar a cabala é você ter. Não é exemplos, é ilustrações, né? Você cria ilustrações e você traduz dentro das ilustrações. De uma sociedade autoritária dentro da Árvore da Morte. Deixa eu perguntar. Os esquemas da Árvore da Morte utilizando uma sociedade autoritária. De uma fábrica soviética. De uma fábrica soviética loucona. Por exemplo, você tem um grande irmão lá em cima, tá ligado? Uhum. E você vem baixando os mecanismos e tal. Cara, é do caralho você ver isso. E aí é louco porque você vê que a Árvore da Morte já tem essa coisa do fechamento, do esganar, né? De uma restrição louca. Dicas bibliográficas para se aprofundar no tema. Cara, tem o Cabala Hermética do Del Débio, tem o. É o Cabala Mística, né? De John Fortuny. Tem o do Robert Wang, o tarô cabalístico, ele explica caminhos e céferes e tudo mais. Mas peraí, de novo e devagar pro menino que ele tá. Vamos por ordem de dificuldade, assim. John Fortuny. John Fortuny, o tarô cabalístico. Primeiro que ela começa ali. Depois é Cabala Mística. Cabala Mística. Desculpa. Cabala Mística do John Fortuny. Você tem o Jardim dos Romances, se não me engano, do Rigard, também é bacaninha. É chatinha, é difícil. Hã? Eu tenho um bloqueio ali de Lixo dos Anéis, tá ligado? Então, é uma leitura fácil, assim, bem tranquilinho. Pra começar. Imagina, cara. Mas o moço aqui quer se aprofundar, uhum. Ele tá falando. Não, mas ele não é. Ele é bem light mesmo. E tem um problema que. Várias pessoas me perguntam, mas e sobre isso aqui, sobre aquilo ali? Cara, tem muita coisa que é conhecimento pulverizado, tá ligado? Total. Você tem um pedaço aqui. E aí você tem um pedaço do outro lado e você não lembra onde estão as coisas, entendeu? É um problema muito sério no ocultismo que a gente tem. É que não tem direito autoral, não tem nada, né? Não pega o que quer, muda o que quer e vai embora. Né? Vai embora. Que quer. Tem uma frase famosa que você quer fazer um bom livro de ocultismo, você pega dois e resume um. Resume um, você faz um novo livro de ocultismo. Só que hoje é crime, não pode. Então tem o Cabala Mística da John Fortuny. Aí o Robert Wang é legal. O Robert Wang e esse o Tarot é difícil de achar, né? Só PDF. Ah, só PDFão, cara, hoje em dia. Se você acha mais em sebo, é tipo 300 pau. Não cara, compensa. PDFão. É o tarot cabalístico do Robert Wang. Se quiser, eu te inclusive, se escreve, pega o direito desse aí, isso é legal. Me chama pra diagramar, inclusive. E o. Metade tá pronto, né? Já. Não, as imagens estão. As imagens tem tudo, cara. Tudo, que é basicamente as artes que eu já fiz. E tem o do Del Débio, que é o Cabala Hermética. O Zohar. Cara, ele vai te ajudar. Mas ele não é Cabala Hermética. Vale mais a pena o Sefer Yetzirah do que o Zohar, eu acho. Porque o que tem lá é só um pedaço e ele é bem confuso. Tem o Sefer... o dos três iniciados também é legalzinho. O Caibalion. Aquele lá tem que ler. O Caibalion é base, cara, pra entender. Põe o Caibalion antes, né, mas ele não... Você já devia ter lido o Caibalion, inclusive. Mas o Caibalion, ele não é um livro de cabala, né? É um livro de hermetismo, né? Ele vai dar um mindset, né? Ele vai dar um mindset sobre as leis herméticas, mais do que... E que você vai ver essas leis na hora que você começar a estudar a árvore, porque elas se manifestam ali. O Caibalion é bem legal, cara. Então, assim, tem um monte de outros... Sabe um livro que eu tive contato agora esses dias? Até no dia que eu tive com o Vinícius. É o livro do Huberto Maggi pela editora do... Não vou lembrar o nome, é de um colega dele. Se não é Penumbra, não precisa nem lembrar. Não, mas é um cara... Huberto é... Ele tem um livro de cabala fininho lá, acho que é uma cabala e prece, alguma coisa assim. Um livro bem bacana, fininho, show de bola. Tem cabala quântica? Eu tenho cabala quântica. Se não tem, a gente inventa, cara. Eu tenho um livro de cabala muito legal. Tem, porque... Editora Parcival. Parcival, exatamente. Droga. Que é da Rosa Cruz, mano. Um livrinho de cabala bacaninha da Rosa Cruz. Eu já ouvi falar desse livro, cara. Eu nunca vi, mano. Rosa Cruz morreu e me deu, em vez de devolver pra Rosa Cruz. Você mostra que devolveu os livros, fala. Né? Tem muito bacaninha. Eu acho que é a Cabala Revelada. Cabala Revelada, acho que é o nome. Ah, esse é o do Rosenhot lá, que é o que o Mather se inspirou para fazer. Sim, acho que é esse daí mesmo, que é muito bacana. Ah, o próprio Tote Tarudo do Cat, ele tem um capítulo lá dedicado à Cabala, né? Já tem 15 livros, vamos ver. Você não vai ler tudo isso, cara, eu sei. A Bíblia também é bom. Apocalipse. Revelação é Cabala pura. Dá até para você ficar brincando. Última pergunta, Kelly, que eu quero fazer para você. Final Fantasy. Ah, Cabala e Final Fantasy. Não olha pra mim não, filho. Eu não gosto de Final Fantasy. Eu não faço a menor ideia porque eu parei de jogar videogame no Super Nintendo. Final Fantasy VII tem uma associação direta com a Cabala. E eu só gostava de Mega Man. Porque foi o primeiro videogame que teve desenvolvimento de personagem complexo. Então você tem tanto desenvolvimento da árvore da vida individual de cada um. Você tá dizendo que o Mega Man não era complexo, cara? Cara, você tinha que ter o poder certo pra enfrentar os inimigos, né? Então você tinha que vencer numa ordem e tal. O Andrei deu uma suspirada tão quando forte. Quando você tem 12 anos, tudo é complexo, né, meu irmão? Não, mas esse Final Fantasy foi interessante porque eles desenvolveram tanto o personagem que a gente joga... Quanto o inimigo, vilão. Quanto o inimigo. Tanto que é o inimigo mais famoso. E se chama... Os Final Fantasy antigos já faziam isso. E você... Cara, é desenvolvido quando você é um otaku e tem 12 anos, que é aquela coisa dramalhona de animo meio... Eu tenho uma frase punhetão. Boa, eu tenho uma frase boa sobre o mano do Estúdio Ghibli, como é que é o nome dele? O Miyazaki. O Miyazaki sobre isso. Assim, é por causa dessa infantilidade que tá tudo cheio de otaku hoje, porque as pessoas, os criadores de anime e a galera que faz anime não olham as pessoas. Elas preferem inventar expressões do que copiar, do que fazer as expressões das pessoas reais. Por isso que o mundo tá cheio de retardado. Mais ou menos isso. É tipo o Alan Moore falando que ele vira Trump por causa do filme super-herói. Cara, eu acredito. Miyazaki, o Alan Moore falou, eu vou criticar. Você vai criticar, Ulisses? Não, de jeito nenhum. Eu calo minha boca. Pô, tá certo. Tá certo. Tá certo, Alan Moore e Miyazaki. Caiu o Miyazaki. Ah, só Miyazaki. Falando do autor lá, é o Kurt de Gebelin, o cara que fez o livro do Egito lá, associando... Kurt de Gebelin. Kurt de Gebelin. Porque então, Ulisses... Ninguém perguntou isso, mas... eu preciso aprender hebraico para estudar cabala? Cara, se você quiser aprender hebraico, o Alan... A gente Alan sempre falou assim, ó, fala com o Ulisses. Não, pelo menos o alfabeto, né? Hoje no mínimo. Fala com o Alan. Mas o Alan tem que fazer curso de hebraico. O Alan chegou no nível extremo, cara. Eu sou do time do Ulisses, pelo menos o alfabeto, né? No mínimo. Por favor. Ah, mas um pouquinho você sempre sabe, cara. Mas, é, mas não dá pra ser. É que o Alan, já erra no meu alfabeto, vou tentar acertar. O Alan foi pro modo radical mesmo. O Alan foi um brother, trabalha na Petrobras, inclusive. E a gente achou que ia vir morar pra cá, pra Santos, e não rolou. O Alan é foda, ele estuda. Da Rosa Cruz ele tá indo sério ainda, né? Agora. Acho que tá. Maravilhoso, o Alan. Maravilhoso, um amor. É, o Alan revisou todos os hebraicos do quando a gente fez o livro de Salmos. Quando fez o livro de Salmos, ele olhou e falou assim. Ô, Grau, pera aí que eu vou aprender hebraico pra entender melhor o livro. Aí ele o Grau falou, quê? 6 meses ele tava lendo em hebraico. Aprendeu. 6 meses ele tava lendo em hebraico. Ele revisou os hebraicos, cara, do livro de Salmos. Tá, tá errado isso aqui, ó, porque... Não me fala, só me fala como conserta. Eu não quero saber porque tá errado. Me fala o certo que eu ponho. Essa é basicamente a minha vida. Não, só falar, tá bom, tá certo. O Alan é fora. Beijo, Alan. Beijo aí, não te conheço. Ouvinte... Assíduo do Magicando. Sério? Opa. Sim, Alan é foda. Opa, não conheço, pô, quero conhecer. Só apresentar o resto. Eu vou ver a hora que ele vier pra São Paulo, mano. Por favor, me mande uma mensagem em hebraico que eu vou fazer questão de não ler. Podemos encerrar? O Thiago falou assim, olha, pode terminar dizendo pra ter cuidado se for aprender hebraico com o Rabino Transante. Olha aí, o cara vai te ensinar as posições sexuais da Cabala. Kama Sutra cabalística. Cabala Sutra. Cada esfera tem um livro. Cada letrinha. Olha só, cada letrinha hebraica são uma posição. Aleph, você fica assim. Acho que aqueles 40 anos do deserto, o pessoal tava fazendo o quê? Tava desenvolvendo a letra. Beijo, Moisés. Moisés conseguia. Aquele lá conseguia. Outro não consegue, não. Acho que é isso, né? Vamos lá, gente. Acabou? É, pedi aqui mais perguntas, mas... Não, tá bom. Não, já tem 3 horas de programa. Pelo amor de Deus. Então é isso, galera. Muito obrigado por todos vocês ficarem até aqui. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês que estão acompanhando a live. A você que está escutando a gravação lançada em formato de podcast. A todos os membros da bancada. Aos nossos convidados, Grola e Ulisses. Vamos ver se agora o Grola... Vamos tentar ver se não vai dar uma treta. Não, alguém vai se ofender. Total, cara. Total. Isso não existe. Alguém está ofendido. É. Então é... Essa hora da noite, o Grola não ofendeu ninguém e ele errou. Pô, ele errou. Um dia perdido. Ele vai ficar ofendido, mano. Volta porra. Pra ponte. Isso fica ofendido também, foda-se. É. Não tô nem aí, você fica ofendido. Quero que se foda. É isso aí. Na pós-produção vocês vão ver quando eu começar a citar o Grola, vocês vão ver que eu vou colocar. Então é isso, gente. Muito obrigado por todos vocês ficarem até aqui. E aquilo, ósculo no bode. Praise the Sun pra todos vocês. Prática mesmo do negócio meditativo. Tá ligando o carro. Tá ligando o carro. Como é que tá ligando? E é um Fusca. A merda tá chegando, ele atravessa. Rapaz, é um Fuscão, né? É uma Kombi. Uma Kombi do Colégio. Como é que seria isso? Fazer um sigilo lá pra ligar o motor? Olha aí, tá com desalé. Rapaz. Gente, aproveita, então. Vamos encerrar, a gente tá indo demais. Clifote, vamos encerrar, tipo assim, agora. Tá. E aí a gente abre pras perguntas. Tá. E encerra. Mas tá, eu tenho uma teoria sobre as Clifote. Tá bom, foda-se. O nome conhecimento não é ator. É, só pra finalizar. Eu abro espaço em você pra conhecimento. É, a origem dela é lá da árvore do bem e do mal, né? Não, deixa a pessoa. Já tá passando o perrengue cara, com o carro. Que é de porra! Gente, você não tá vendo, mas o cara é gripou da janela. Quer que ele porra? Fala, quero. Você se oferecer. O Lucas Pessoa falou assim. Pergunta pro Grola qual a visão da Umbanda sobre a cabala. Bota no extra, Ed. Não, cara, pior. Não, pior que o primeiro terreiro que eu ia, se eu falasse que eu estava a cabala, os caras me expulsavam de lá. Né? Nossa, você vê que é um terreiro sério. Não, cara, o terreiro é bom, só que, meu. Velho, pai de santo, filho de Xangô. O cara, filho de Xangô, cara, meu, é cagador de regra. O cara bota uma coisa na cabeça. E não, não. Puta, é isso pro resto da vida. Foda-se se tem alguma coisa nova. Tô ouvindo. Tô falando mesmo. Filho de Xangô é cagador de regra. Por isso que eu sou filho de Oxóssi. Pelo amor de Deus. Fica a mensagem. Então, mas pro drink ser bom, ele precisa não existir em algum momento. É verdade. Porque se só existisse drink, ele. Seria. Perto da minha casa tem um puteiro chamado Drink Desejos. Nome sugestivo. Que bom que você compartilhou isso com Drink conosco. Do Inferno, não, né? Drink do cara, não é? Rapaz. Tem um cara. Faz mais esse filme é bom, hein? Que você acredita. É? Esse filme é bom. Pussy, little pussy, yeah, pussy. Você quer lá mais pussy? White pussy, yellow pussy, black pussy, smelly pussy. Tá foda, rapaz. Robert Rodrigues na época era bom. Não, Robert, é o Tarantino, não, o Tarantino. Não, atua. É o Robert Rodrigues. O Tarantino deve estar na produção. Acho que ele tá atuando. Não, tá sim. Ele tá atuando. Mas tá atuando. O diretor é o Robert Rodrigues. Enfim, foda-se, aqui não é podcast de cinema. Pau no cu do Robert Rodrigues e do Tarantino. É, vou começar aqui então. 3, 2, 1. Lembrando, ouvintes, perguntas no final do episódio, então vão anotando que hoje a gente precisa de você, ó. Manda pra mim. Você tem que estar. Você tem que estar, ó, com a mente afiada. Com os reflexos. Beijo, Hebe, tudo Daniel. Que colina. 3, 2, 1. Gravando.